camisa número 23, Alberto Espínola, vai bola pra linha lateral, pois não, chamou, falou. Detalhe, o time do Fortaleza perdeu a tranquilidade, o técnico aí, ó, não acerta mais um passe, meu camarada. O técnico vai ter que mudar, conversar muito com essa rapaziada no intervalo. E olha, Daniel Rivas dominou, jogou, tentou a bola pro Churim, devolução de bola pro Rivas, cortou primeiro a zaga do time do Tricolor de Aço, vai sobrar, o corte é feito ali, camisa número 14, Gabriel Baez, recebe a bola, trabalhou com Juan Batinho, recebeu e de perna direita jogou no lançamento de bola para o jogador Robert Morales, cabeceia, mas a bola vai tranquila para os braços do goleiro Fernando Miguel. O que passou, passou, já era. Confira o tempo e placar, galera. Pelo meu cronômetro, 41 minutos de jogo cravados, 41 no primeiro tempo, ataca perigosamente o time do Cerro Porteño. Olha o lançamento de bola chegando, batendo, o jogador que é o Cláudio Aquino, dominou, jogou pra lá, pra cá, pra cá, pra lá, jogou na entrada da grande área, sobrou, ficou na posição de bola ali com o jogador que é o Federico Carriço, domina a bola com Cláudio Aquino, vai Cláudio Aquino, lançamento com o Federico e lança a bola para o Cláudio Aquino, esse pro Daniel Rivas, dominou e jogou a bola pro setor de direita, Ruan Patinho dominou, levantou pra boca do gol, a bola vai pra fora, linha de fundo, tiro de meta. Pelo meu cronômetro agora, 42 do grande placar do Scratch de Ouro do Rádio. Fortaleza tem 0, Cerro Porteño tem 1. Pelo Campeonato Carioca em São Januário, tem gol do Vasco, Gabriel Peck, 5 do primeiro tempo, Vasco da Gama 1, Bangu 0. Alano Maia, e o jogo, Alano? Fortaleza sentiu o golpe e realmente depois que o Cerro fez 1-0, o Cerro cresceu, equilibrou a posse de bola, Fortaleza está tendo dificuldade inclusive de sair do seu campo de defesa. E você, meu querido Océlio Pereira, tá colocando a mão na cabeça e balançando a cabeça, qual o motivo aí, Océlio? Na jogada anterior, botou na roda, o time do Cerro botou o Fortaleza na roda, mais de um minuto aí com a bola, toca aqui, toca ali, o Fortaleza apenas observando, irritando o torcedor do Fortaleza. E olha a bola, Gabriel Baez dominou, jogou pra ponta canhota, o Aquino recebe a bola, ajeitou, tentou pra frente, conseguiu, dominou, levou pelo time do Cerro Porteño, lançando a bola, o Churinho jogou pra grande área, corta na última hora, Bruno Pacheco, é descarregada a bola para fora da grande área, já bateu o primeiro, bem colocado, Tinga, Tinga, lançamento de bola para o Pocatino, recebe a bola pelo time do Leão, Pocatino, ajeita a bola, passou, levou na dele, na boa, jogou, chegou e cortou o primeiro, bem colocado ali o zagueiro, lançando a bola para ali linha lateral, Jovem Pan News, é a maior rede de rádios do Brasil. Desentupidor Estrela do Sol, chamou, chegou, capital e interior, telefone 3281-2666, falou festa, falou balão Arte Latex, peça pelo telefone 99909-1618. A cobrança do pênalti aí pelo Galhardo, o pênalti do Fortaleza perdido, olha, pelo rigor da lei, o pênalti era para ter sido repetido, porque houve invasão dupla, as duas equipes estavam dentro da área no, antes da bola entrar em jogo, então houve invasão dupla e pelo rigor da lei era para ter mandado bater de novo, repete-se a cobrança. Grande Daceu do Mourão, categoria FIFA, sempre atento da nossa central de vídeo, amanhã 11 da manhã, pela rádio Jovem Pan News FM 92,9, Fortaleza, tem o bate-bola na Pan, apresentação de Gomes Farias com todo o grande escrete de ouro do rádio, à tarde e à noite, tem o bate-bola na cidade, apresentação do Perrepsio Carlos Gomes e também todo o grande escrete de ouro do rádio, 44:40 pelo meu cronômetro. Grupo Cidade é o maior grupo de comunicação do Ceará. Vodka Slova, mistura que eu gosto, beba com moderação. Madeiras de primeira, escala total, Washington Soares, pertinho das Seis Bocas, Instagram, escala total oficial, venha negociar com a gente. Falta, o árbitro parou e marcou, Marcelinho. É, realmente, tanto torcedor do Fortaleza, um minuto de acréscimo, torcedor tá pedindo para acabar logo o primeiro tempo, time pro vestiário. e o técnico conversar com essa rapaziada. Acho que são sete, né, não? Sete, é? É. Porque o um se parece com sete, né? É, eu vou voltar. Eu vou voltar no Dedé. É. Pelo meu cronômetro! O tempo passou! Olha o tricolor, Thiago Galhardo lançando a bola para o Pocatino, passou do marcador, deu voltando a bola para o Hércules na grande área, lutou contra o marcador e a bola, espirrou, sobrou, ficou com o Cerro Porteño. Agora pelo meu cronômetro, 46 minutos de jogo, um minuto além do tempo regulamentar e vamos até 52 minutos de jogo, 7 minutos de tempo adicional do grande placar do Escrete de Ouro do Rádio. Fortaleza tem 0, Cerro Porteño também tem 0, tem um. Pela Copa do Brasil nos aflitos, 42 minutos do primeiro tempo, segue Náutico 1, Vila Nova de Goiás 0. Rádio Jovem Pan News FM 92,9, Fortaleza. Rádio Cidade AM 860, abraçando Pedro Breno, segura o sal aí garoto, está comandando a parte técnica da nossa louríssima, o Cláudio, dá um pix aí Regis, ele está com a nossa moreninha, são Rádio Cidade AM 860 e Rádio Jovem Pan News FM 92,9, é o Escrete de Ouro do rádio com o comando de Gomes Farias, a bola para a ponta canhota, vai chegando, trabalhando primeiro Diego Churim dominou, lançamento de bola, Cláudio Aquino na grande área, lançamento que chegava para a posição do Robert Morales, melhor para o time do Leão, corte é feito, vai, já cai a bola para o setor de ponta direita e na direita é habilitado o jogador que é o Pocatino Pereira, e quando eu falo Pereira da sorte, ele lança a bola que viajou, sobrou, ficou com Caio Alexandre, lançou para a ponta canhota, que boa bola, boa atenção, Romarinho dominou, chutou, bateu no zagueiro. Bateu no zagueiro, ele até passou, mas não cruzou bem, não é, Ocelio? Poderia ter dado sequência, ele tem habilidade, leva pra cima, chama uma falta, de repente acontece outra penalidade. Romarinho tem que acreditar, quando é pra segurar a bola, isso, prender igual o delegado, ele não faz, Anastácio. Jovem Pan News é a maior rede de rádios do Brasil. Vodka Slova, mistura que eu gosto, beba com moderação. Tudo para a gráfica é com Evolete Representações, PABX 34761021. WhatsApp 999010546. Evolete, evoluindo com você. O time do Leão vai fugindo, levando, mandou varanda a bola pelo time do Tricolor de Aço. Optou jogada atrás ali com o jogador que é o Titi. Para, ele olha para quem solta, olhou bem a posição dos companheiros. Em tá, bola jogada para frente e dá devolução ali. Já rapidamente a bola pro time Tricolor com Caio Alexandre. Recebeu, mandou pro Levu na dele, da boa, alcança metade do campo. Lança rapidamente a bola para frente. Vai lutando pela bola o Caleb, mas vai chegar primeiro. Já cortou mais, melhor pro Caleb. Roubou a bola, falta nele, jogou na entrada da grande área. Pocatino! Ele se avexou e jogou pra fora, Célio! Pocatino, seu parente, realmente tentou, dominou, olhou, visualizou, bateu forte, tentando o canto direito do goleirão, passou longe, linha de fundo. Tá com o queijo, a faca e o queijo na mão, o time do Cerro Porteño ganha por 1-0, cozinha o galo, segura onda, irrita o time do Fortaleza e principalmente a torcida aí, a torcida vai lá, começa a vaiar, o ato também, deixa a coisa acontecer, tá com meio um minuto aí já. Esse zero, Fortaleza. É o Juan Batinho. Ah, rapaz, bate essa bola pro jogo, Alano Maia, comentarista do Chicote da Galera, e o jogo, Alano? O jogo caiu muito de produção, tá acontecendo exatamente o que o time do Cerro Porteño quer, ele tá ganhando, tá gastando tempo, Fortaleza tá tenso dentro de campo, não consegue concatenar duas jogadas ou dois lances de perigo seguidos, e aí fica muito complicado, além do que a grande atuação do goleiro Jean, o melhor da partida até agora. Alano Maia, o comentarista do Chicote da... tá muito bom lá no Chicote da Galera, o sorriso dele é de orelha a orelha, ó, sério. Claro, doutor Real fazer o quê? Dominada a bola com o jogador que é o Tite. Bora! para tricolor. Já chegando o Tite, dominando, levando a bola para o time do Leão, lança a bola para a ponta, Canhota chegou do lado de lá, o jogador que é o Pocatinho Pereira, ajeita a bola e de perna direita muda o jogo para a ponta direita, e na direita tem um jogador, Caleb, deu seu jeito, amorteceu do peito, se mandou, foi embora, encarou a marcação, penetrou na grande área de perna, Canhota cruzou, bateu, cortou a zaga, sobrou, ficou, chutou, tinha a bola, vai pros braços do goleiro. Ele até chutou, mas a bola saiu, um peteleco, saiu. Jogada do Caleb, inteligente, três jogadores na marcação em cima do campo. Presta atenção, malandro. Eram três jogadores. Na hora que o Tinga bateu, fraco, goleirão, bem postado, foi lá, catou, tranquilizou, Cerro tem um, Fortaleza tem zero. Alano Maia, o Thiago Galhardo não está bem no jogo. Não está bem no, né, jogo, e além do que, ele se abateu com o pênalti perdido. É um jogador experiente, mas ele sabe que a mão que afaga é também a que apedreja. Alano Maia, valeu, presidente. Olha a bola chegando, vai trabalhando o primeiro time do Tricolor de Aço. Bora, Pochettino. Ele lança a bola pra frente, Bruno Pacheco ajeitou, e o Bruno Pacheco também é outro que vez por outra dá uma mancada. A bola vai sobrar, ficar dominada pelo time Tricolor. Do recuo de bola pro Tite, bateu, jogou e rolou e deixou a bola com o jogador que é o Benevenuto pro Tinga. Bora, Tinga, bora, do lado de cá, Tinga, e ele ajeita a bola, jogou pra Canhota, Pochettino, cabeça, tentou a bola pro Galhardo, cortou primeiro, bem colocado o Rivas, a bola vai sobrar, ficar com Caio Alexandre, lançou, atenção pro Pochettino, pro jogador Romarinho na grande área, desviou do marcador, jogou, deu voltando, Pochettino cruzou pra boca da meta de cabeça, cortou o zagueiro, sobrou, ficou, Caio Alexandre dominou, deu um toque na bola, lançou a bola rapidamente com o jogador que é Tinga pra ponta, Canhota, já vai Tricolor pro ataque, Pochettino levando a bola para a boca da meta perigosamente, a bola vai para fora, pra linha de fundo, pra tiro de meta. Tossério Pereira. O Pochettino aí, né? Lembrei aqui o grande Hamilton Melo de Carvalho, grande jogador, grande comentarista. Se deu uma cadeira, complicou, parou total, Anastácio. Apito, arbitrou. Final de jogo no primeiro tempo. Neste som maravilhoso do nosso querido Adailton Vieira aqui do Castelão, nós vamos passando lá pro estúdio onde se encontra o nosso Felipe Sena, no mais alto pódio da informação. E aí ele vai comandar o toque do intervalo e movimentar todo o grande escrete de ouro do rádio. Diga aí, Felipe Sena. Deixa comigo, Anastácio de Castro. Foi-se embora o primeiro tempo para Fortaleza 0, Cerro Porteño 1, gol do Churim. E o detalhe é que Fortaleza ainda perdeu uma penalidade máxima através do Thiago Galhardo. 19:53. Futebol de qualidade é na Pan e na cidade. Rosângela Gomes, deputada federal pelo Rio de Janeiro. O Republicanos é o partido que mais investe no fortalecimento da mulher na política. Minha trajetória é a prova de que nós somos tratadas com igualdade e respeito. Seja como deputada federal e agora como secretária estadual de desenvolvimento social do Rio de Janeiro, meu trabalho sempre foi encorajado a avançar. Você, mulher, pode fazer parte da família republicana e trabalhar pela sua cidade. Venha com a gente, Felice. Republicano. Que bom que você está na Cidade AM 860. A rádio que escuta você. Cidade AM. Cidade AM. 19:54, intervalo de jogo na Arena Castelão, pré-Libertadores, terceira fase, de volta com ele, Orcélio Pereira, as opções de banco, de Fortaleza e Cerro Porteño, Orcélio. Vou passar logo do Cerro Porteño, que tem Martínez, Rodrigues, Nogueira, Avilés, Rojas, Martins, Velásquez, Benítez, Segovia, Pires da Mota, o atleta Ferreira e o Acosta são as opções do Cerro para o segundo tempo. Fortaleza tem João Ricardo, Cebalos, Lucero, Crispim, Zé Wellison, Romero, Emanuel Brites, Pikachu, Samuel, Guilherme, Júnior Santos e Lucas Sacha para a segunda etapa do jogo. Jogadores que estão no banco de reservas do Fortaleza estão ali batendo bola. Nenhum jogador foi chamado pelo técnico do Fortaleza. Aguardemos, portanto, a segunda etapa. E um detalhe, hein? Fortaleza joga hoje em casa o segundo jogo na próxima quinta, 19:00 também, só que no Paraguai. Se não ganha aqui, aí a coisa complica. Felipe Sena, ao seu lado, Edir Gonçalves. Tamo junto, fera. Océlio Pereira, vamos vivendo e empatando. 19:55, vou direto à análise da Cildo Mourão, ex-árbitro FIFA, aliás, um que colocou o escudo da FIFA no estado do Ceará, analisando a arbitragem desse primeiro tempo de Fortaleza 0, Cerro Porteño também 0, da Cildo. Ok, Felipe Sena, olha, a arbitragem do Facundo Tello, ele foi uma boa arbitragem. O árbitro em si não cometeu erros graves, pequenos erros. Teve uma falta ali no Romarinho que ele não deu ali na entrada da área, ali pela lateral. Mas o pênalti, que foi um pênalti difícil de ser marcado, porque houve um excesso na simulação, o jogador do Fortaleza caiu querendo pênalti, valorizou muito o lance, então dificulta para o árbitro, mas houve o rapa e foi bem marcada a penalidade para o Fortaleza, que foi desperdiçada, mas só que houve uma irregularidade. No rigor da lei, o pênalti era para ter sido repetido. Por quê? Porque a regra diz que quando acontece a invasão das duas equipes, tem que repetir a cobrança. E a orientação da FIFA, da CBF, da Conmebol, é que se tiver algum impacto na penalidade, aí repete. Por exemplo, se ele chutasse para fora, aí tudo bem. O impacto não houve nenhum impacto, aí valia perder o pênalti. Mas como a bola bateu na trave e voltou para um jogador que estava dentro da área, aí tem que voltar a penalidade, porque havia também um do Fortaleza lá do outro lado, em cima da linha, e em cima da linha dentro da área. Portanto, o pênalti era para ser repetido no rigor da lei, mas aí não é erro do árbitro, é erro do VAR, que não chamou, não teve a percepção para chamar e bater de novo a penalidade máxima. Caro Felipe Sena, a gente volta daqui a pouco e todos esses lances amanhã lá no nosso canal do YouTube, Apito Regra FIFA. Valeu, Felipe! Tá combinado, Dacildo Mourão analisando a arbitragem desse primeiro tempo. Intervalo nos aflitos pela Copa do Brasil, Náutico 1, Vila Nova 0. E a bola está rolando, primeiro tempo pelo Carioca, Vasco da Gama 1, Bangu 0. 19:57, vou direto à opinião de Alano Maia. Quando ele fala, a cidade para. É o presidente da gloriosa invicta APCDEC, analisando esse primeiro tempo de Fortaleza 0, Cerro Porteño 1. Alô, cidade! Alô, Alano! Alô, cidade! Aquele abraço, Felipe, pra você, pro Israel do Tono Aquirajo, aqui em Sampaio, na Calcaia, Samuel Lopes, lá em Horizonte, Humberto Sobreira e muita gente boa, meu amigo Paulo Plutarco, todos, Robson Mesquita, todos aqueles que estão nos ouvindo, o nosso muito obrigado, mandando mensagem aqui no celular. Mas olha, a gente tem que comentar futebol de uma forma padrão. Quando ganha, o comentário é mais motivado, e quando perde, a gente tem que comentar buscar a mesma imparcialidade, a mesma motivação. Mas num jogo como esse, em que a gente sabia da dificuldade do Fortaleza, é impressionante como ainda tem gente que diz que tem jogo fácil. Alguém aqui já viu falar em jogo fácil pela Libertadores? Às vezes pode até acontecer uma goleada, um placar dilatado, mas tem que ver também quem são os times preliantes. No caso de hoje, o Fortaleza se esforçou muito no ano passado para conquistar esse direito de participar dessa fase da competição. O Cerro Porteño não. Nós até conversávamos aqui no estúdio, eu e o Felipe, os dois grandes clubes do Paraguai, o Olímpia e o Cerro Porteño. São clubes que têm dezenas de participações numa Libertadores. Fortaleza está na sua segunda edição. Mas, Alan, e onde é que entra aí essa história de quem participou muito, quem participou pouco? É porque tem algumas características, algumas peculiaridades de cada competição. A Libertadores é uma competição em que participam os melhores times de cada país e, logicamente, quem tem mais bagagem, quem tem mais experiência, quem tem mais tarimba, não é carimba, é tá, com T de tatu. Então, leva vantagem. Fortaleza colocou em campo um time que eu considero completo, né? Porque o técnico tinha todas as opções praticamente à sua disposição. Mas o que me surpreendeu, e eu cobrei na semana do jogo, que o Brits pudesse substituir o Tite. Alan, você quer dizer que o Tite teve culpa de alguma coisa? Não, de forma nenhuma. Fortaleza não teve bem. Nem os alas passaram, Tinga e Pacheco. Pacheco está encabulado. O Tinga está querendo reencontrar o seu valoroso futebol, mas não encontrou. O Benevenuto não dá conta sozinho da defesa. O gol do time do Cerro Porteño, cabeçada do Churim, foi exatamente no meio dos dois. Tava o Benevenuto e o Tite na jogada. E o Churim subiu sozinho no meio dos dois, bateu de cabeça e foi realmente um gol bem trabalhado. No momento em que o Fortaleza tinha terminado aquela pressão inicial, sabe, daquela história? Ah, vamos tentar abafar ali nos 10 primeiros minutos. Não houve isso. O time do Cerro Porteño teve a maturidade necessária para poder não entrar nessa parada do time do Fortaleza. Ele foi um time que eu diria cirúrgico. É aquele time que diz: rapaz, se a gente conseguir aqui segurar os primeiros 10, 15 minutos, a gente vai lá, catimba, ganha tempo. Só para você ter uma noção do que eu estou falando, foram 7 minutos de acréscimo. Por quê? Porque a cada jogada que o Fortaleza buscava no ataque, que não redundou em gol, o time do Cerro Porteño ganhava ali por baixo um minuto. E foram 5 ou 6 paralisações que fizeram com que o acréscimo fosse de 7 minutos. Mas aí, vamos aos fatos. Galhardo não está jogando bem. Romarinho, para mim, foi o jogador mais lúcido do meio campo para o ataque, porque emanava dele os contra-ataques, as jogadas de velocidade. Ele apanha muito. Pochettino ficou devendo um pouco. Aí os 3 homens que eu considero de proteção à zaga, eu digo sempre isso, a contenção, aquela história de não deixar que o time adversário venha com muita volúpia, Caio, Alexandre, Hércules e Caleb. Os 3 estiveram no mesmo patamar, mas muito mais para marcação, muito mais para que as coisas não deem certo. E hoje, nesses primeiros 52 minutos do primeiro tempo, não foi nada fácil. O Jean, um grande goleiro, fazendo valer o fato de ser realmente o destaque que o é, teve um pênalti para o Fortaleza aos 20 minutos de jogo. Pênalti, claro, pênalti que aconteceu e que ninguém poderia contestar. Mas aí aconteceu que, se o Fortaleza faz esse gol de pênalti, as coisas teriam melhorado, a minha visão. Porque o time do Cerro Porteño se obrigaria a sair mais para o jogo e abriria espaço para o Fortaleza fazer o contra-ataque. O problema é que o Galhardo bateu, e aí eu tenho que ser justo. O Galhardo bateu mal. Ele bateu no meio do gol. O goleiro Jean, experiente, percebeu que ele ia dar uma pancada, e geralmente a pancada vem no meio do gol, abriu os braços e a bola chocou-se num dos braços do goleiro do time do Cerro. Então perdeu o pênalti o Fortaleza, e com isso, o Galhardo, que já tinha levado um cartão amarelo antes de perder esse pênalti, ele se introspectou. Ele caiu de produção, ele sentiu a pancada, porque o jogador que está acostumado a dar alegrias à torcida, de repente ele deu uma tristeza por ter perdido o pênalti. Coisa de quem joga futebol. Não quer dizer que o cara não preste ou deixe de prestar ou deixe de ser ídolo da torcida. Mas é importante que o jogador tenha mais capricho. E faltou isso. Faltou isso no Fortaleza. E aí o time do Cerro Porteño, depois que fez o gol, aos 33, o time administrou, cadenciou, tocou a bola, mostrou que é um time melhor estruturado do que o Fortaleza. Pode até ser, e eu torço até para que seja, para que o Fortaleza vire esse jogo. Tudo pode acontecer. Alano. Oi. Alano, é o seguinte, o Fortaleza voltou, não voltou o Cerro ainda, e camisa 10, Crispim, tá ali para entrar, viu? Olha aí. Eu não vi ainda quem é que saiu ali, que vai sair. Eu tava conversando com o Anastácio aqui, por exemplo, do Fortaleza. Eu penso que ele vai tirar o Caleb. Caleb já tava jogando bem pra caramba, entendeu? É, mas aí é difícil você... O Caleb já voltou? a campo? Você tá vendo? Tô olhando aqui o Caleb, se o Caleb tá no jogo. Caleb. Ou então ele tira o Hércules. Ele pode deixar o Caleb com o Caio e tirar o Hércules. Um dos dois, eu penso. Né? Apesar de que, é como eu digo para você, o jogador que vai entrar é o Crispim. O Crispim é meia. O meia do jogo era o Pochettino. Não sei se vai voltar. O Ocelli confirma já. Mas requer mesmo mudança. Tanto para tentar dar mais volume de jogo ao Fortaleza, como também para poder mudar a filosofia dentro de jogo. Foi um jogo muito concentrado no setor de meio campo e o Fortaleza tem que realmente mudar sua estratégia, porque se ficar nesse chove não molha, nesse amornamento, olha aí o termo que eu arranjei, é tudo morno, não esquenta nada. Aí, meu filho, esse time do Cerro Porteño não vai nem estranhar. Eu sei que tudo agora, tá, o Caleb tá em campo, conversando ali com o Galhardo, vamos ver se quem é que vai sair, não sei se o Hércules, né? Mas vamos já o Ocelli confirma. Filipão, o Anastácio já tá ali amolando a goela, não vou reprisar gol do time do Cerro Porteño. 1-0, eu diria que um placar justo pelo que produziram as duas equipes. Mas o Fortaleza poderia ter convertido o pênalti e ter tido melhor sorte. Aí os comentários intermediários de Alano Maia, 20:07. Devolvo o comando para ele, o narrador da galera. É com você, Anastácio de Castro. Já comigo, galera. Vai começar o segundo tempo, torcedor. O Fortaleza à nossa direita. À esquerda, o time do Cerro Porteño. Pois não, chamou, falou. É isso pro jogador Crispim. Não subiu a placa ainda, mas meio parece que é Bruno Pacheco, né? O Galhardo vai lá conversar com o pessoal. É, olha aí, da Comebol. É o Pachequinho mesmo. É, não tá ali na reunião placa, do meio campo, não. Tá não, é ele mesmo. Agora não subiu a placa ainda. Aí o pessoal perguntando: rapaz, que tempo todo esse aí? Lá o delegado, todo de paletó, vai pro clube de regatas Barra do Ceará, entendeu? Vai pra festa do Regatas. É o novo. É, porque, rapaz, é um negócio difícil. Agora foi que o delegado tava fazendo a operação descarrego. Aí, vai subir a placa agora. Atenção, torcedor, a bola vai rolar no escrete de ouro do rádio, e quando a bola rola, o escrete de ouro do rádio não enrola. Vocês acertaram, Bruno Pacheco não volta pro segundo tempo. O que ele vai tentar agora, hein, Alano? Começa, Bruno Pacheco sai, entrando Lucas Crispim. É, aí ele pode muito bem pegar o Hércules e fazer ali um falso ala e botar o jogador Crispim para ser o meio de criação. O Crispim tem aquelas jogadas, aquelas inversões de jogadas muito boas. Eu penso que tem que mudar o perfil do time. Lá vai. Apito, o árbitro. Tem bola rolando, torcedor de futebol do Brasil, pela Jovem Pan e pela Rádio Cidade. E olha a bola chegando, batendo o primeiro time do Cerro Porteño. A bola que viaja vai para a linha lateral. Já aparece ali o Lucas Crispim para cobrança de lateral em favor do time do Tricolor de Aço. Com os primeiros movimentos de bola no segundo tempo, 1-0 para o time do Cerro Porteño. Bora, Tricolor! Vai para frente, Leão, que a torcida vai junto. Olha lá. Que é, rapaz, esse árbitro, ele tem a frescurite tremendo, né? Vai lá reclamar do treinador do Fortaleza, o Voivoda, porque, rapaz, a bola já lançada ali pro jogador que era o Thiago Galhardo, jogou pra frente, Nido bate, rebate, a bola vai viajando e saindo pra linha lateral. Lateral, bola em favor do time do Cerro Porteño. Grupo Cidade é o maior grupo de comunicação do Ceará. Normatel, tudo para fazer a sua obra acontecer. Ouro, a melhor opção em qualquer ocasião. Trazemos o seu veículo de volta. E se vocês não trouxerem? Ah, se não trouxermos, a Locabrás paga. E o Precinho, ó, Locabrás, agora com rastreamento e seguro contra roubo e colisão para carros e motos. Ligue agora, 3261-2424. Dentro de um dos jogadores do Cerro Porteño, caído aí na ala esquerda de defesa do time paraguaio. Grupo Cidade é o maior grupo de comunicação do Ceará. Normatel, tudo para fazer a sua obra acontecer. Caninha do Ouro, a melhor opção em qualquer ocasião. Trazemos o seu veículo de volta. E se vocês não trouxerem? Ah, se não trouxermos, a Locabrás paga. E o Precinho, ó, Locabrás, agora com rastreamento e seguro contra roubo e colisão para carros e motos. Ligue agora, 3261-2424. Ter o tempo todo, não vai, ó, Célio Pereira? Na dele, né? Ganhando de 1-0, fora de casa, do Fortaleza. Com a torcida toda comparecendo. E tem mais é cozinhar o galo mesmo, né? Porque estão achando que tá bom demais. Se ganha aqui para o resultado da outra quinta-feira, tá com a tudo das mãos. Já vai bola em circulação. A bola com Caio Alexandre, dominou, deu errado. Caio Alexandre ficou dominada a bola com o Federico. Recebe a bola, joga rapidamente a bola para o Cláudio Aquino. Aquino, do lançamento de bola para o Daniel Rivas. Recebeu na dele, na boa devolução de bola para o Cláudio Aquino. Aquino se manda, vai embora pelo time do Cerro Porteño. Dominou, jogou a bola. Atenção, Churim, chutou, bateu na zaga tricolor. O rebote vai sobrar, ficar com o jogador que é o Lucas Crispim. Falta nele, o árbitro. O paralisou, marcou. Eu vi daqui, você viu daí, não viu, Ossalio? Também a falta. Agora o Bandeira vai lá. Se o cara cair, deixa se recuperar para poder bater a falta. A falta já cobrada. Fortaleza buscando empate. Vamos pro vira-vira, Anastácio. Bora, Leão! A coxa que essa zaga geme. A bola vai pra direita. Caleb dominou, deu voltando a bola com o Tinga. Tinga parou, pensou, estudou e olhou bem a posição dos companheiros. Chutou, bateu no adversário, mesmo assim viajou. E a bola ficou com o jogador que é o Tite, dançando rapidamente a bola com o Crispim, tentando ali pro Romarinho, perdeu, recuperou Rivas, jogou no setor de ponta direita, volta, fica, bola com o jogador que é o Wilder. Wilder coloca a bola para a ponta canhota, do lado de lá o Daniel Rivas recebeu, dominou, jogou na posição de bola do jogador que é o Cláudio Aquino na grande área, tentou pro Rivas, cortou a zaga tricolor e é escanteio, o Assélio Pereira. Tranquilidade não existe no Fortaleza, né? Aí o camisa número 22, o Cláudio Aquino. Esse Cláudio Aquino, ele dá uma de João sem braço ali, mas o cara complica pelo setor esquerdo. Primeiro tempo, agora no segundo tempo, esquinado, ele vai para a cobrança, setor esquerdo. Preparado o Cláudio Aquino, cobrança de escanteio para o Cerro Porteño. Atenção para a bola, ele vai com o pé trocado e é perigo dobrado no setor canhoto com o pé direito. Ele correu para a bola, correu, jogou, levantou para a boca do gol, rechação na zaga tricolor. A bola vai viajar, ficar no setor de ponta direita para a bola. O jogador com Robert Morales. Robert Morales, e aí frescou e vacilou e perdeu. E a bola viajou, foi para a linha lateral. Mas ganhou o lateral, o time do Cerro Porteño. E aí a demora, vou contar aqui, ó. A demora para se cobrar um lateral. Vou pedir o anúncio, né? Grupo Cidade é o melhor grupo de comunicação do Ceará. Normatel, tudo para fazer a sua obra acontecer. Do Ouro, a melhor opção em qualquer ocasião. Trazemos o seu veículo de volta. E se vocês não trouxerem? Ah, se não trouxermos, a Locabrás paga. E o Precinho, ó, Locabrás, agora com rastreamento e seguro contra roubo e colisão para carros e motos. Ligue agora, 3261-2424. Jogou a bola com o Thiago Galhardo, mete a cabeça da bola, volta entretanto a bola pro time do Cerro Porteño. Antecipa-se, primeiro bem colocado o jogador que é o Pocadinho Pereira, lançando a bola com o Galhardo, protegendo Galhardo. Galhardo, atenção pro Romarinho. Correu no setor de ponta, canhota vai levantar, levantou pra boca do gol e agora tricolou, afastou a zaga, vem Tinga. Tinga amorteceu no peito, lutou contra dois marcadores e perdeu a bola. Ficou descarregada ali pelo Wilder Vieira. A bola viajou, vai sobrar, ficar dominada com o jogador Tirinha. Dele adianta demais e aí houve a falta em cima dele. O árbitro paralisou e marcou. E o Grupo Cidade é o maior grupo de comunicação do Ceará. Vodka Slova, mistura que eu gosto, bebo com moderação. Desentupidor Estrela do Sol, chamou, chegou. Capital é interior, telefone 3281-2666. Ah. Pelo meu cronômetro, são decorridos agora 6 minutos de jogo, meia dúzia de minutos. É segundo tempo do Estádio Castelão, cartão postal de um Ceará gigante, Copa Libertadores da América, no grande placar do Escrete de Ouro do Rádio. Fortaleza tem 0, Cerro Porteño tem 1. Pela Copa do Brasil, 4 minutos, segundo tempo dos aflitos. Segue Náutico 1, Vila Nova de Goiás 0. Rádio Jovem Pan News FM 92,9 Fortaleza, Rádio Cidade AM 860, emissoras do Grupo Cidade de Comunicação e o Escrete de Ouro do Rádio com o comando de Gomes Farias, o locutor espetáculo do Rádio Brasileiro. É falta em favor do time do Cerro Porteño, hein, Ocelio? É mais uma tentativa pelo setor esquerdo. É o Cláudio de novo. O Cláudio hoje está que ninguém aguenta. Cláudio Aquino, ainda bem que é Aquino. Cláudio Aquino pra bola. No setor de ponta canhota, ele vai com o pé direito, é pé trocado, é perigo dobrado. Vai chover bola na área do time do Fortaleza, que perde pelo placar de 1-0. Cláudio Aquino correu, jogou, levantou pra boca do gol, chegou a cabeçada pra meta do Roberto Morales. Foi nos braços do goleiro tricolor, que já põe a bola em circulação e é pro Romarinho. No setor de ponta canhota, passa do primeiro marcador, vem o segundo, rouba a bola, bate Gabriel Baez, lança a bola para a linha lateral, vai Crispim para a cobrança. Crispim já cobrou e lançou a bola com o jogador que é o Pocatinho Pereira, e já rolou, jogou, deixou com o jogador Crispim, passou do primeiro marcador, jogou, o Hércules chegou, habilitou-se, dominou, e aí no bate rebate vacilou e perdeu. Já eu chamo o Alan do Maio, não sei porquê, mas eu acho que esse time do Cerro Porteño voltou, foi mais arisco pro segundo tempo, hein, Alano? Com certeza, Fortaleza não consegue encaixar uma jogada. Já ele vai ter que mudar, e eu penso que isso já é jogo pro Guilherme, que é um jogador velocista, mas o Cerro Porteño tá soberbo no segundo tempo. Alando Maia, o comentarista do Chicote da Galera, é o nosso comentarista presidente. Grupo Cidade é o maior grupo de comunicação do Ceará. Centro dos Óculos com o Dedé. Galeria Pedro Jorge, loja 26. Quer ser aprovado em medicina? Curso de férias simétrico. Shopping Aldeota, 3458-1406. Atindo, ele passa do primeiro marcador, tenta a bola pra frente e na triangulação de jogada, o time do Cerro Porteño vacilou e perdeu. Recuperação do tricolor na cobrança de lateral para bola. O jogador que é o Tite toma posição, olha para quem saltar, demora-se um pouco, vai deixar a bola com o jogador Lucas Crispim, que está na lateral canhota. Para tricolor, e vai Lucas Crispim, já cobrou, veio buscar o jogo, o jogador que é o Thiago Galhardo, deu um toque da bola, lançou e habilitou o Caio Alexandre, rapidamente Caio Alexandre pro Tinga, lançamento de bola para o Romarinho, jogou pra ponta direita, boa bola, bola boa, batendo o tricolor Caleb, e o bomba do jogador Tinga, estava na grande área, o goleiro espalma e manda a bola pra escanteio, assaliou. Acontecendo, o Tinga pegou do jeito que veio, bateu forte, Romarinho deu uma enfiada pra ele, bateu só que o goleirão, não ele, o poderado, vocação dele, do Gilberto Delfim, vai dormir Gilberto Delfim. Bora tricolor, é agora Leão, Pocatinho pra cobrança de escanteio, vai chover bola na grande área, 1-0 pro time do Cerro Porteño, é o empate tricolor, olha lá, Pocatinho levantou pra boca da meta, tentou Benevenuto, afastou a zaga e aí é descarregada a bola de qualquer bandeira, que vai viajando, vai ali o jogador que é o Hércules pra cobrança de lateral. Vamos tricolor, é pressão total, vai Hércules, e o árbitro agora manda cobrar, ele mandou esperar e agora mandou cobrar, já cobrou ali o jogador que era o Crispim, lançando a bola para o Romarinho Crispim recebendo do setor de ponta canhota, puxa para a perna direita, dá voltando a bola com o Caio Alexandre, recebendo a bola pelo time do Leão, viu Benevenuto, largou a bola pro Benevenuto, tentou na frente do marcador, vacilou, mas aí recuperou e agora perdeu o lançamento de bola com o jogador Daniel Rivas, jogou pra área perigosamente, chegou, bateu, tentou Romarinho Morales, afasta a zaga do Leão, descarregada a bola para frente, tá, estão caindo dois jogadores, um do Leão e outro do Cerro Porteño, o árbitro paralisou e marcou a falta pro time tricolor, Ocelio. É verdade, jogador caído, me parece, né, o zagueirão do tricolor do Parque dos Campeonatos, ali no caso o Benevenuto, o árbitro olha, observa, vai chamar o departamento médico, não vai liberar, vai, liberou agora, o jogador vai ser atendido pelo tricolor, a lambança feita aí, quase complicava para o tricolor do Parque dos Campeonatos, já perde por 1-0, meu camarada, não pode mais levar gol, tem que partir pro empate, pro vira-vira, Natácio. O que passou, passou, já era, confira o tempo e placar, galera. Pelo meu cronômetro, são decorridos 11 minutos e meio de jogo. É segundo tempo do Castelão, cartão postal de um Ceará gigante, Copa Libertadores da América, no grande placar do Escrete de Ouro do Rádio. Quando o árbitro vem ali pro monitor, né, rapaz? Será que ele vai marcar pênalti pro time do Cerro Porteño? Vem pro monitor do grande placar do Escrete de Ouro do Rádio. Está lá escrito: Fortaleza tem 0, Cerro Porteño tem 1. Pelo Campeonato Cearense da Série B, 20 do primeiro tempo, Crateús 0, Horizonte também 0. Que o árbitro está ali no monitor. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você ali. Pode ser que eu esteja errado, certo? Mas o jogador do Cerro Porteño quebrou o tornozelo do Benevenuto. Se ele não der um cartão amarelo, qualquer coisa aí, não, ele vai pro monitor. Porque dobrou o tornozelo, aqui onde fica com o mocotó do cara. Sabe? Não teve nada de pênalti. Aí ele vai olhar se ele vai expulsar o cara do Cerro Porteño. Maldosamente ele deixou a perna e o Benevenuto tirou a bola. Do jeito que ele veio com o pé, ele dobrou o tornozelo do atleta do Fortaleza. Se não tiver quebrado, Anastácio, é um milagre, porque a imagem chega a ser chocante. O pé dobrou. É. O da e ele até tá... se levanta, Lando, mas vem capengando de lá pra cá. Agora eu não vejo nenhum jogador do Fortaleza se movimentando ali no banco de reserva. É. Realmente também não. O jogador vem mancando. O Benevenuto. Eu tenho pra mim que ele vai expulsar. Pelo lance que ele tá vendo na TV, que ele der certo. Ele, se ele tiver coragem mesmo, como eu acho que deve ter um árbitro da Comebol, ele vai expulsar. O cara, depois que a bola saiu, o cara pegou e veio pisando no mocotó. Expectativa do estádio Castelão. Oh, como seria bom, né? Um homenzinho a mais do Fortaleza, um a menos do time do Cerro Porteño. Aí sim, ficaria mais fácil para reverter o resultado. O árbitro vai agora, os jogadores do Fortaleza incentivando, batendo palmas, e aí ele vai procurar o jogador, né? Vai lá, cercado pelos jogadores do Cerro Porteño, 17, Daniel Rivas, ô meu filho. Você é expulso. Meu filho, faça o seguinte, garoto. Pegue sua merenda. Pegue sua merenda. Expulso Daniel Rivas. Tá expulso Daniel Rivas. O Alano Maia alertou. Até que fim, presidente. Você falou pela boca de um anjo, rapaz. Tá demorando, né? Fazia tempo que não acontecia. Mas falou. Falou pela boca de um anjo, rapá. Tá expulso o jogador Daniel Rivas. E aí, ó, saiu. E aí, a coisa começa a se posicionar novamente em favor do Fortaleza, se o time for competente o suficiente, né? Vamos ver se muda. E vai mudar já o técnico também. Olha aí, vai entrar o camisa número 7. Vai entrar o 7. Deixa eu ver aqui. Olha o Benevenuto, tá andando bem direitinho agora. Meu amigo, pois eu vou te dizer uma coisa. Eu não acredito. Tudo bem. É tudo difícil bem. De acreditar que não tenha acontecido nada. Porque, para que o Pedro foi observando, é difícil de acreditar. Mas agora, Fortaleza tem um combustível novo para buscar pelo menos um empate. Saiu camisa 31, Roberto Morales. São Morales 31, entra o Rojas, camisa número 7, no Cerro Porteño. Rojas, camisa número 7 do posto do jogador, que é o Robert Morales. Agora pra cima, Leão! O tempo passando, 16 minutos, e aí o tempo ficou, rapaz. Mais de 6 minutos com o jogo paralisado. Bola já em circulação. A bola com o jogador, que é o Lucas Crispim, recebendo a bola pelo time do Leão. Dá voltando a bola com o Benevenuto. Recebe a bola. E o Benevenuto jogou direitinho. Lançamento na frente com o jogador, que é o Caio Alexandre. Lançamento pra frente com o Hércules. Deu voltando a bola com o Tite. Ultrapassadinha que delimita os dois campos. Se manda, vai embora, levanta a cabeça, calcula a jogada. Larga a bola com o jogador, que é o Hércules. Hércules pro Caio Alexandre. Já recebeu pelo time do Leão. Jogou pra ponta direita pro jogador Tinga. Puxou pra perna canhota, jogou pra boca. do gol, afastou a zaga, mas sobrou, ficou pro time tricolor, tentou e não conseguiu, ficou dominada a bola pelo time do Serra Portenho. É lançamento de bola pra frente do setor de ponta, Gaiota voltada ali a bola na posição do jogador que era o Wilder Vieira, recuou pro goleiro Jean Fernandes, ele manda a bola pra frente e volta, entretanto a bola com o Benevenuto no lançamento de bola com o Lucas Crispim, recebe a bola, ajeita a bola, trabalhou, jogou do setor de ponta direito, Caleb chegou, escorou, habilitou-se, jogou e deu voltando a bola, Crispim levantou pra boca da meta, bola perigosa, afasta, rechaça na zaga, vai bola para a linha lateral, o Romarinho corre atrás da bola para a cobrança do lateral, é lateral e ele já cobrou a bola com o jogador que é o Thiago Galhardo, deu um toque para o Romarinho, amorteceu no peito, deu seu jeito, desce a bola no gramado, puxou para a perna direita, lança a bola para o Hércules, no lançamento para o Bocatino, tentou virar, não conseguiu e perdeu, arma-se o contragolpe do time do Serra Portenho, vem Tite, rouba a bola, e agora para o Caleb marcar, tirou. Salva milagrosamente o goleiro Jean Fernandes e manda a bola para escanteio. Marcelo Pereira de novo o goleirão. Agora então, velho Miguelito ali cai sentindo absolutamente nada. Mas como é o goleiro, vai ter, né, a condição de ser atendido pelo departamento médico. Cai lá o árbitro, vai lá, levanta-te. Que é queixo, esquinado em favor do Fortaleza, sempre a torcida tricolor, setor direito, esquinado em favor do Lima, Anastasio. Bora, tricolor, acocha que essa zaga geme, olha lá, Galeb levantou a bola para a boca da meta, tentou, Tite, o zagueiro cortou, é novo escanteio, é pressão, bora Leão, Crispim para a cobrança de escanteio, agora no setor de ponta, Gaiota com o pé direito, o pé trocado, perigo dobrado, jogou, levantou para a boca da meta, de cabeça, cortou novamente, tava ali o Tchurinho, jogando a bola para escanteio novamente, vai, Crispim para a cobrança, cai o jogador do Serra Portenho. E aí ele diz, ó, pô, eu vou dar ali uma folga pro narrador do Grupo Cidade. Não, sabe o quê? Pra ele tomar um fôlego, eu vou cair. E caiu. Não, o problema é o seguinte, o Fortaleza tá indo na pilha dos caras do seu porteiro. Eles já tem um expulso, eles estão forçando a barra pra que alguém do Fortaleza seja expulso pra ir pra lá, porra. Os caras estão pegando. Excelente a onda, leitura, velho. Senhor. Obrigado, meu comentarista. E vai tentar puxar qualquer jogador do Fortaleza para uma confusão. Fortaleza, o cabaço entrou nessa parada. Mas nesse ritmo aí, Alano, já o Fortaleza empata o jogo, viu? Olha, eu vou falar pela boca de um anjo. Eu tacava o Guilherme nesse time aí, queria ver a velocidade no meio do mundo. Cidade é o maior grupo de comunicação do Ceará. Quer comprar um bom rádio AM/FM? Passe na loja Chicote da Galera, na rua Padre Valdivino, 547. Loja Chicote da Galera. Exija Moura e rode tranquilo. 24 meses de garantia. Moura é Moura. Em favor do time do Leão. Bora, Leão! Crispim correu pra bola, vai chover bola na grande área, expectativa do Castelão, o árbitro ali mandou parar um pouquinho, porque os jogadores estão no bate-rebate um com o outro da grande área, bora árbitro, bora garoto, ele vai autorizar e o Lucas Crispim vai pra bola, vai lá Lucas Crispim orienta o Galhardo que está do lado de lá, tudo pronto garoto, tá se desenhando o empate do Fortaleza, atenção Lucas Crispim, ele vai pra bola, correu, jogou a minha altura para a boca do gol, corte feito pela zaga do Serra Portenho, a bola vai para a linha lateral, já para a bola o jogador que é o Lucas Crispim vai garoto, na cobrança de lateral ele toma a posição, vai erguer a bola para a grande área, ele correu, ergueu a bola para a área, balão subiu, desceu, afastou a zaga, vai sobrar, ficar no rebote o jogador que é o Hércules, recua a bola com Caio Alexandre, o Alexandre pega a bola de perna direita, lança rapidamente a bola na meia canhota, escorou e habilitou-se o jogador Romarinho no jogo, cai a bola para o setor de meia direita, onde está posicionado o Hércules na direita, pede ali o jogador Tinga no meio, vem o jogador Romarinho pediu, recebeu, jogou no setor de ponta, Gaiota, Lucas Crispim habilitado, recebe a bola e rente a linha lateral do gramado, lança a bola para o Pocatino, atenção, é pro Hércules rolou pro Caio Alexandre, Hércules na grande área agora, chegou, bateu de cabeça passa, atinge! O goleiro tá lá e faz a defesa, Célio! De novo, né? Tá se desenhando como o nome no jogo por enquanto, né? Mas o Fortaleza, 21 minutos já, Anastácio buscando o seu gol de empate e já vê as mudanças ali do time do Tricolor. Já o Fortaleza vai logo com três modificações. Eita, que o Leão vai pra cima e vai colocar o jogador que o Alano Maia tá pedindo, que é aquele 29 ali, né? O 29 da Guilherme. Pronto. Olha lá. E tem que tirar um deles, o Galhardo, vai ter que sair aí. Olha, ele tem ali o camisa 29, é o Guilherme, saiu camisa 11, Romarinho. Romarinho. Entra Guilherme 29 do posto do Romarinho. Vai entrar Luceiro, camisa número 9, Luceiro 9. Sobe a placa aí, boy. Saiu 35, Hércules. Hércules saindo, entrando Luceiro. E vai entrar Pikachu 22. Não, Pikachu já entrou no lugar do Hércules. Agora o 9, saiu 91, que é o Galhardo. Alano Maia, sobre as modificações, Alano. Coerentíssimas. Ele dá pra aproveitar agora, o tá sangue novo, vai ficar Pikachu, vai ficar Guilherme, vai ficar Lucero. Aí tem condição de empatar. Então vamos, Tricolor. E já vai Leão chegando com o Pochettino Pereira, lançando a bola para a ponta direita, onde estava colocado Guilherme Domidu. No lançamento de bola, Pikachu chegou, chutou, bate e ganha o lateral no setor de ponta direita, bateu por ele. Por último, diz o Bandeirinha, a bola favorece o Cerro Porteño. Grupo Cidade é o maior grupo de comunicação do Ceará. Desentupidor Estrela do Sol, chamou, chegou, capital é interior. Telefone 3281266. Falou festa, falou balão Arte Latex. Peça pelo telefone 99909-1618. Meio a zaga do time do Cerro Porteño. Grupo Cidade é você quem decide. 11 da manhã tem Gomes Farias no FM. Meio-dia no AM. Tem o doutor Cid, uma pancada de audiência. E aí doa quem doer. A bola chegando, batendo o primeiro, bem colocado ali o jogador Federico Clave. Aí, que é, rapaz? Falta. Aí eu vou embora. O cara caiu de novo ali, né? O camisa. Houve o choque. Número 7, o Rojas. Houve o choque com o jogador Crispim. E ele tá com o cartão na mão. Eu acho que ele não vai dar pro Crispim, se fosse já tinha dado. Ele vai dar pro Rojas, que teria simulado, né? A jogada aí, ele vai lá, olha, o que é que você tem? Tá com o cartão na mão. Rapaz, de jogo parado já tem uns 10 minutos. Já com certeza, 6 foi só. O goleiro recebeu o cartão. Na hora da expulsão. Ele foi lá, recebeu o cartão, veio reclamar o goleiro. Aí o árbitro pegou o corte, cartão pra você. Aí tá aí o Rojas no gramado. Aí o árbitro, vou parar o relógio, deixar você rolar no chão aí. Até você se levantar, eu vou dar um cartão pra você também. Pois é, aí você bota mais 3 minutos da cobrança daquele escanteio 9, mais 1 minuto aí, mais muito mais de 10 minutos, jogo sendo paralisado constantemente aqui no Castelão. Haja cera do time do Cerro Porteño. O que passou, passou, já era. Confira o tempo e placar, galera. Pelo meu cronômetro, são decorridos 25 minutos de jogo cravados, 25 minutos do segundo tempo. Castelão, cartão postal de um Ceará gigante, Copa Libertadores da América, no grande placar do Escrete de Ouro do Rádio. Fortaleza tem 0, Cerro Porteño tem 1. Pelo Campeonato Carioca, segundo tempo em São Januário, segue Vasco da Gama 1, Bangu 0. Rádio Jovem Pan News FM 92,9 Fortaleza, Rádio Cidade AM. Parado só por causa disso aí, tá vendo? Aí, só nessa brincadeira, ó. Agora que a bola vai pra circulação, ó. Aqui é assim, torcedor, seja no AM, seja no FM. A audiência do Escrete de Ouro do Rádio com Gomes Farias é tão grande que a concorrência até que treme. Agora sim, o time do Cerro Portenho cobra a falta, lançamento de bola para a grande área, vai viajando, ficando o domínio de bola com o jogador que é o Cláudio Aquino. Ele tentou na frente do marcador, levou, pediu a falta, o árbitro disse que não houve, corre atrás da bola primeiro, bem colocado Federico Carristo, e ele lança a bola no lançamento que viajou, ficou para fora, para a linha de fundo, para tiro de meta. Grupo Cidade é o maior grupo de comunicação do Ceará. Vodka Slova, mistura que eu gosto, beba com moderação. Madeiras de primeira, escala total, Washington Soares, pertinho das Seis Bocas, Instagram, escala total oficial, venha negociar com a gente. Deu a bola pelo time do Leão, lançando a bola para o Caio Alexandre, pro Pochettino, Pochettino, Caio Alexandre novamente para o Pochettino, Pochettino já levanta a cabeça, calcula a jogada, vai dominando, passou do marcador, limpou, é agora, lançou pra área, bateu, vai sobrar pro Tigre, empatar, chutou, salva milagrosamente, o goleiro defende. E aí, Célio Pereira? E aí, eu vou dizer uma coisa pra você, só vai com muito sal, porque o que tem de cururu, e esse goleiro, eu vou dizer uma coisa, é a quarta, quinta jogada que ele faz, Fortaleza poderia ter feito o gol de empate, eu sei que tá latado, o que tem de cururu hoje sacando, bicho nojento, Anastácio, o goleiro fez uma grande defesa novamente. Diga lá no... Aqui, meu amigo, tá uma verdadeira lagoa. Faz aí o sinal da cruz. Faz o sinal da cruz. Três vezes. Pronto. Vai pra lá. E a bola pra ponta direita. Bora, tricolor. Chegando, batendo o jogador que é o Caio Alexandre. Ele tá voltando a bola com o Benevenuto. Benevenuto, Titi. Levanta a bola. Aí foi tranquila a bola pro goleiro, que arrancou da meta para fazer a defesa. Cabeçada do Luceiro, hein, Ocelio? É, de novo. Não, rapaz, ó, falou em cururu. Eu vou dizer uma coisa: o bicho é carregado, os bichos são carregados. E até o som aqui, nome de Jesus, está amarrado, condenado. Goleiro de novo foi lá, catou, tranquilizou. Tem um Cerro, tem zero Fortaleza. O melhor são ambiente do Castelão é proporcionado, BC, do trabalho do nosso querido Adailton Vieira, pai do Pedro Harlan, que ontem completou um ano que nos deixou, mas foi pra perto de Deus, grande Pedro Harlan. A bola chegou, já ficou dominada com o jogador que é o Pochettino. Pochettino já vai dominando, levando a bola perigosamente pelo time do Leão, lançando a bola com o Pikachu pro Pochettino. Aí, Pochettino jogou a bola pra grande área, corta a zaga do time do Cerro Porteño. Bora, tricolor, volta, tricolor, é pra coxa, Leão, bora, Leão, a coxa, que essa zaga geme. O Tite lançando a bola pro Guilherme na ponta, canhota, frente à linha lateral do gramado, deu voltando a bola com o Caio Alexandre, um pouquinho mais atrás ali com o Tite na frente, já rapidamente a bola vai viajar com o jogador que é o Lucas Crispim, falta nele, o árbitro paralisou e marcou o Célio. Quatro em cima ali, marcou a falta, a reclamação do Caio, falta em favor do Fortaleza. Agora o detalhe, tricolor buscando, tentando o gol de empate, não pode sair daqui, é derrotado, meu camarada, aí fica para complicar a coisa, não fica legal não. Falta, Crispim na cobrança. Atenção, é falta no setor de meia canhota. Crispim para cobrança. Bora, Leão! Pra bola, atenção, Crispim, de perna direita, deu curtinha a bola. Ficou Pochettino, ameaçou, chutou, bate a bola no zagueiro. Explodiu no zagueiro, sobrou, ficou dominada a bola com no jogador que é o Lucas Crispim no setor de ponta canhota. Levantou a meia altura pra boca do gol, cortou o zagueiro. Arma-se o contragolpe do time do Cerro Portenho, lançamento de bola para a ponta canhota. Entretanto, chegou, cortou primeiro o time do Leão. Já vai sobrar, ficar dominada a bola com o jogador Pikachu. Pikachu jogou pro Guilherme na ponta canhota. Atenção, encarou a marcação, levou pra lá, pra cá, pra lá, de perna canhota. Levantou pra boca do gol, pro Tinga empatar. Vai, Tinga, tirou. Meu Deus do céu, a bola foi pra fora, Ocelio. Terceira oportunidade do Tinga, né? Duas em cima do goleiro, ele bateu. E essa terceira ele buscou o canto direito do goleirão, que apenas observou, tirou com os olhos, ela foi linha de fundo, tiro de retorno em favor do Cerro Portenho, que tem um, Fortaleza tem zero. Faltando 15 minutos, mas se ele for dar um desconto aí, tem mais 25, né? Pelo meu cronômetro! Meia hora de jogo! Thank you. do Senna já demora um minuto. 31 minutos de jogo no segundo tempo do Castelão. Cartão postal de um Ceará gigante, Copa Libertadores da América, no grande placar do Escrete de Ouro do Rádio. O Cerro Porteño, que quase marca o segundo, tem um, Fortaleza tem zero. Pela Copa do Brasil em Ribeirão Preto, tem gol do Botafogo. Robinho, 34, primeiro tempo. Botafogo 1, São Raimundo de Roraima 0. Rádio Jovem Pan News FM 92,9, Fortaleza, Rádio Cidade AM 860. Ó, demora pro escanteio, ó. Eu não vou nem pedir outro anúncio, não, ó. Olha, o Aquino vai pra bola. Aí ele diz assim: ah, pá, amanhã eu vou passar lá no chicote da galera. Não sei se passa, passa, não passa, passa, não passa. Aí vai pensando, bota a bola. Tudo pra cobrar um escanteio, é moleza, meu velho. Agora cobrou o escanteio curtinho. Ele recebe a bola, pode levantar para a boca da meta, chutou, bateu no jogador que é o Caio Alexandre. Vem pra bola, vai dominando o time tricolor. Bora, Leão pra frente, Leão pra frente, Leão pra frente. E recuada a bola. Já sobrou, ficou na posição de bola do Pikachu, que mandou a bola pro Crispim. Crispim domina, alcança a bola no setor de ponta. Canhoto ultrapassa, Dini que delimita, Grêmio lança a bola pro Guilherme. Vai, Guilherme. Guilherme dominou, levou, jogou. Guilherme parou, pensou, jogou, tentou, passou do marcador, vai levantar pra boca do gol, ganha o escanteio na ponta canhota, e o Saliu! Esquinado em favor do Fortaleza, daqui a pouco duas mudanças, vamos dar, 18 é o Segovia, camisa 18, 16 é o Benítez, saber quem sai aí no time do Cerro Porteño, vamos observar. É, aí vai a demora, né? Demora tremenda. Vai sair o 22, né? Que é o Cláudio Aquino, aí, né? Mas o cara botou. Me diz quem é o 18, quem é o 18, quem é o 18? O 18 é o Segovia. Segovia. Segovia. É. Pronto, Segovia. Segovia. Ah, Segovia. Segovia. Pronto, e o outro? O outro é o Benítez, 16. Vai sair ali, olha. Vai sair o Benítez. É. Tá saindo ali o Cozinhando Galo ali. É o atleta Aquino, 22 é o Aquino. É, o Aquino saiu. Vamos a ver o outro que sai ali, né? Do outro lado. Do outro lado. Depois a gente vê. Escanteio pro time do Leão. Bora, tricolor! Vai, Guilherme, pra cobrança do escanteio em favor do time do tricolor de aço. Ele correu pra bola, jogou, levantou pra boca do gol de cabeça, cortou o primeiro zagueiro. E o rebote ficou dominado ali com o jogador que é o Lucas Crispim. Crispim, lançamento de bola pra frente, chegando, batendo, tentando o lançamento pra ponta canhota. O Guilherme recebeu, levou na dele, na boa, passou do primeiro marcador e de perna direita lançou a bola para o Pocatino. Dominou na entrada da área, levantou pra boca do gol, cabeçada fraca ali do jogador que era Tite, a bola vai nos braços do goleiro Jean Fernandes. 34 minutos agora pelo meu cronômetro. Grupo Cidade é o maior grupo de comunicação do Ceará. Vodka Slova, mistura que eu gosto, beba com moderação. Tudo para a gráfica é com Evolete Representações, PABX 3476-1021, WhatsApp 999010546, Evolete evoluindo com você. Então, bora, Leão! E a bola chegando, vai trabalhando primeiro ali o jogador que é o Lucas Crispim, lançando a bola para a direita, na direita já apareceu o primeiro Pocatino tentando a bola com o Tinga, que luta pela bola, caiu, mesmo assim tocou na bola, mas sobrou, ficou dominada a bola pelo time do Cerro Porteño, o corte é feito pro Pikachu na grande área, corta o zagueiro, a bola vai sobrar, fica aí, o árbitro paralisou, marcou falta em cima do zagueiro, o bandeirinha já estava sinalizando, e marcando irregularidade do ataque tricolor. Grupo Cidade é o maior grupo de comunicação do Ceará. Exija Moura e rode tranquilo, 24 meses de garantia. Moura é Moura. Sintra Horto, sindicato dos trabalhadores do comércio hoteleiro e gastronômico do Ceará. Rua Cobi 692, telefone 3485-5901. Em cima lá pra informar pra gente. Agora. Eu acho que é aquele jogador que eu gosto de ver jogar. É o Júnior Santos. É, ele mesmo. Aí. Esse agora... cara. Vai calar a boca de muita gente. Vai. Leão, a bola, o lançamento para a grande área, viagem, fica tranquila a bola com o goleiro, Jean Fernandes. 37, viu, Anastácio, é a camisa dele, né? Pronto. Tá começando ali com o técnico, ele pega ali aquela prancheta, dá uma olhada, olha, vai fazer isso, olha aí, A bola pra ponta direita, Tchurinho tentando a bola pelo time do Serra Portenho. Corta primeiro, bem colocado o Tite. O Tite já lança a bola com o Lucas Crispim. Crispim passou do marcador. Falta nele. O árbitro paralisou, marcou bem em cima do lance. Eu vi daqui, você viu daí, ó, Célio. Perfeitamente, né? E o Caleb é que vai sair. É o Caleb? Vai entrar o Júlio Santos? É ele mesmo. Sai Caleb. Ele mesmo. Sentiu o drama, sai, entra Júnior Santos. 37. É a última substituição, né? É a última. E o que você fala dela, presidente? Rapaz, eu não falo nada porque o Fortaleza tá com um homem a menos ou um homem a mais em campo e não surtiu efeito de nada. Eu não tô vendo o Fortaleza pressionar o time do Cerro Porteño, não. E não dá nem pra falar pela boca de um anjo um pouquinho, não? Rapaz, o Júnior Santos vai calar a nossa boca tudinho. Júnior Santos, Xavier, Pereira da Silva. De vocês, né? Porque eu gosto do cara, do jogo dele, né? Valeu, ó. O cara é batalhador. Dominada a bola, rapaz. E olha o tricolor. Chegou, cortou primeiro, bem colocado ali o jogador Gabriel, mas a bola vai pra linha lateral, bola em favor do time do Cerro Porteño, porque tocou por último no jogador do Fortaleza. 37 minutos do segundo tempo. Bora, Leão! Emudece-se a galera tricolor do Castelão. Que é, torcedor? Vamos lá, vamos pra cima, vamos empatar. Mas enquanto isso, o Cerro Porteño ataca no setor de ponta. Galhota, é lançamento de bola que vai viajar só pra ficar na posição de bola com o jogador Federico Carriço. Levanta a bola para a boca da meta, cabeçada de Zildo. Tirei a bola, vai pra fora, linha de fundo, vai pra tiro de meta em favor do time do Tricolor de Aço. Grupo Cidade é o maior grupo de comunicação do Ceará. Vodka Slova, mistura que eu gosto, bebo com moderação. Desentupidor Estrela do Sol, chamou, chegou. Capital é interior, telefone 3281266. Tinga tá voltando a bola com Caio Alexandre, dominou, levou, jogou. Mora, Caio Alexandre, ele lança a bola pra direita e na direita já vai chegando, vai trabalhando o primeiro jogador que é o Júnior Santos. Esse aí é bom de bola. Ele tá voltando e vai sobrando, ficando dominada a bola com o jogador que é o Tite. Vai, Tite. E o Tite rolou, chegou, deixou a bola com o Lucas Crispim pro Guilherme. Guilherme dominou, vai, Guilherme, e lançou a bola pra ponta direita pro Júnior Santos. O goleiro foi no segundo andar e fez a defesa, Célio. É mais uma tentativa do Tricolor, infrutífera, né? Não deu certo, o Tricolor perdeu por 1-0. Atenção, torcedor de futebol do Brasil, amanhã 11 da manhã, pela Rádio Jovem Pan News FM 92,9 Fortaleza, tem o bate-bola na Pan. A apresentação de Gomes Farias com todo o grande escrete de ouro do rádio. A tardinha à noite na cidade AM860, tem o bate-bola na cidade com Carlos Gomes, o Perrepsi, e todo o escrete de ouro do rádio. Pois não, Deus chamou, falou. 27, Ferreira, no time do Cerro. E o 26, Pires da Mota. Esse Pires da Mota jogou o Flamengo. Peraí, deixa o Fortaleza empatar, deixa. Que agora, quer ver, Célio? E olha a bola chegando, o Crispim dominou, levou, jogou, lançou a bola pra ponta, Gadiota, com o jogador que é o Pochettino, lançamento de bola, chegou, caiu Alexandre, entrada da grande área, lançando a bola para o Júnior Santos. E agora, garoto, vai, o Júnior Santos, que boa bola pro Tinga, rolou, chegou, bateu primeiro ali, Pikachu, bateu na zaga, Pochettino, chutou a Pochettino. Você não foi pau, Pereira, agora, Pochettino! Falhou, Ocelio! Fazendo jus ao sobrenome, não. Complicou geral. Olha aí, vamos lá as mudanças. Vamos lá, quem é o 27? O 27 é o atleta Ferreira. Ferreira, pronto. Galeano Ferreira é o nome da fera. Não, Ferreira. Ferreira. Quem é o 26? O 26 é o Pires da Mota. Já jogou Flamengo. Pires da Mota. Pronto. Agora vamos a ver quem irão sair no time do Cerro Porteño. Grupo Cidade é o maior grupo de comunicação do Ceará. Centro dos Óculos com o Dedé. Galeria Pedro Jorge, loja 26. Quer ser aprovado em medicina? Curso de férias simétrico. Shopping Aldeota, 3458-1406. Mas teremos um tempo adicional, eu acredito, de 10 para lá, tem que ser. Não tenha dúvida que vai dar perto disso, de 8 a 10 minutos. Agora eu vou dizer uma coisa para você, que o Fortaleza lucrar, além do empate, é um saldo grande. Se o Fortaleza conseguir empatar esse jogo, ele pode se dar por satisfeito. Eu sei que não é vantagem nenhuma empatar em casa. Mas é porque o time do Cerro Porteño é um time, como eu disse a semana toda, é um time catimbeiro, é um time ronceiro mesmo. Aquele time é copeiro, que gosta mesmo de trucidar. Dificilmente esse time vai afrouxar esse nó aí, tá bem justinho. O que passou, passou, já era. Confira o tempo e placar, galera. Pelo meu cronômetro são decorridos 41 minutos e meio de jogo, 41 minutos e meio, é segundo tempo do estádio Castelão, cartão postal de um Ceará gigante, é a Copa Libertadores da América, no grande placar do Escrete de Ouro do Rádio. Fortaleza tem 0, Cerro Porteño tem 1. Pela Copa do Brasil nos aflitos, 40 minutos do segundo tempo, segue Náutico 1, Vila Nova 0. Tricolor de Aço atacando no setor de ponta direita com o jogador que é o Júnior Santos. Deu mal, né, Júnior Santos? Faz isso não. A bola vai sobrar, é o Tigo, foi o Tigo que deu. Não queima o rapaz não. A bola pra ponta, Ganhota chegando, trabalhando o primeiro jogador, Ferreira. Penetrou na área, Ferreira limpou, clareou, jogou. No lançamento de bola bruto, entrou, que é o jogador, que é o Pires da Mota. E a bola chutada pra meta agora, pra fora. Ainda bem. É. Ainda bem. Ainda bem, ó, Célio. Tirei com os olhos, saíram, né, o camisa número 8, Federico, e também o atleta Churin, camisa 19, 8 e 19, portanto, no time do Cerro Porteño. Bora, Tinga! Tinga jogou pro Guilherme, oh, a bola passou e foi pro goleiro Jean Fernandes fazer a defesa. 42 e 50, quase 43 minutos de jogo. E do MEC é segundo tempo do Castelão, 1-0 pro time do Cerro Porteño. Grupo Cidade é o maior grupo de comunicação do Ceará. Quer comprar um bom rádio AM FM? Passe na loja Chicote da Galera, na rua Padre Valdivino, 547. Loja Chicote da Galera. Exija Moura e rode tranquilo. 24 meses de garantia. Moura. É Moura. Lá pra cá, pra lá. Deu voltando a bola com o Tinga. Tinga já recebe a bola, vai manobrando, ultrapassa a linha que delimita a grama, se manda, vai embora. Fustigou, jogou. Deixou a bola com o Caio Alexandre, que domina a bola pelo time do Leão. Põe a bola pro setor de meia canhota. Vem, aparece Pocatino, Pocatino, Caio Alexandre. Caio Alexandre dá voltando a bola com o Benevenuto. Benevenuto dominou, levantou a cabeça, calculou a jogada. Rolou curtinha a bola com o jogador Pikachu. Bateu, bateu no lançamento de bola, sobrou, ficou. O Caio Alexandre chegou, dominou, levou a bola pelo time do Leão. Jogou pra ponta, Canhota, e na Canhota tem o jogador Guilherme, Guilherme pra lá, pra cá, vai Guilherme, Guilherme recebeu, dá voltando a bola com o jogador que é o Tite. Tite domina a bola pelo time do Tricolor de Aço, bora Leão! E o Tite parou, jogou no lançamento de bola que viajou, ficou com o Júnior Santos, e agora Júnior Santos levou, falta, falta, falta, o árbitro disse que não houve, ficou dominada a bola com o time do Cerro Porteño no setor de ponta, Canhota, é lançamento de bola que vai viajar, corta primeiro, bem colocado o jogador de Inga, ficou Júnior Santos, tá vendo como cabe é bom? Ah, pau, o cara foi lá, deu de tudo pra evitar a saída de bola, o Júnior Santos, e a bola é pro time do Leão. Bora, Leão! Vai chegando, vai dominando, vai chegando, vai trabalhando o time do Tricolor de Aço, fustigando, é lançamento de bola sobrando, ficando ali com o jogador que é o Júnior Santos, e Júnior Santos tá voltando a bola com o Benevenuto, Benevenuto dominou pro Tinga, deu um toque na bola, e agora Guilherme, e aí, tocou, cortou o primeiro, a zaga do time do Cerro Porteño. O rebote é pro time Tricolor, o Tite deu seu jeito, amorteceu do peito, lançou pro Crispim, Crispim na ponta Canhota, tentou o Pocatino, passou do marcador, vem um segundo, ele passa também, vai Pocatino, vai Pocatino, vai, solta a bola Pocatino, solta a bola Pocatino, o corte feito pela zaga do Cerro Porteño, o cara só deu 7 minutos, rapaz, que é isso, brincadeira, brincadeira, público total aqui no que campo, é isso? 42 mil pessoas, 285, e o vai embora Leão, chegou, trabalhou, tentou o Pikachu, cortou primeiro a zaga do time do Cerro Porteño, que é isso? Isso, o treinador do Fortaleza inconformado com o tempo adicional sinalizado ali pelo árbitro auxiliar. Bora, Júnior Santos! E ele foi, passou do primeiro, vem o segundo, luta pela bola, Júnior Santos, e a bola viajou, ficou, o Crispim dominou, lançou a bola com o Guilherme, Guilherme passa do marcador, vem um segundo, deu, tocou na bola, e a bola vai pra fora, marca o árbitro, tiro de meta em favor do time do Cerro Porteño. Diga aí, ó, Saliu. O detalhe é que esse time com 10, parece que ele tá jogando, né, com 3, entendeu? Porque eu vou dizer uma coisa, o time cresceu, e o técnico deu bote na hora de mudar, colocou mais os jogadores, todos 2, depois mais 3, para segurar a onda, e tá segurando até agora. Um empate pro Fortaleza em Alano Maia. Ah, era uma graça, né? E o jogo, Alano Maia? O jogo tá ruim, o Fortaleza não desenvolveu bom futebol e tá se quedando a competência do Cerro Porteño. Não adianta dizer, não conseguiu jogar mesmo. Então disse, o empate já era uma goleada a uma altura dessa. 7 minutos. Grupo Cidade é o maior grupo de comunicação do Ceará. Desentupidor Estrela do Sol. Chamou, chegou. Capital é interior. Telefone 3281-2666. Falou festa. Falou balão Artilatex. Peça pelo telefone 99909-1618. Como eu também, né? Que computei o tempo aqui, no mínimo aí, 9, 10 minutos, ainda era, seria pouco. Atenção, é lançamento de bola pro setor de ponta direita, tentando o time do Cerro Porteño, a bola saindo pra linha lateral, lateral já rapidamente cobrado pelo time do Leão, na posição de bola, chegando o Crispim, lançando rapidamente a bola com o jogador que é o Tinga, Tinga do lado de lá, Tinga, Tinga vai levando, ultrapassa a linha que dele, meta grama, se manda, vai embora, jogou no setor de ponta direita, bateu, tentou pro time tricolor no lançamento de bola que viajou, ficou Tinga, dominou, tentou, vai pra jogada individual, antecipa-se, o corte é feito ali, o árbitro já está sinalizando e marcando tiro de meta em favor do time do Cerro Porteño. Jovem Pan News é a maior rede de rádios do Brasil. Vodka Slova, mistura que eu gosto, beba com moderação. Madeiras de primeira, escala total, Washington Soares, pertinho das 6 bocas, Instagram, escala total oficial, venha negociar com a gente. Fortaleza não venceu aqui, ô presidente, posso falar, posso perguntar, posso? Claro que sim. Tem condição de ganhar lá? Tem. Pronto. Não é fácil não, mas que tem condição, tem. Então pronto. Agora tem que jogar muita bola, porque se não fez aqui o seu dever de casa, fora é mais complicado, não é pela missão não, é pela qualidade do adversário. Alano Maia, o comentarista do Chicote da galera, é o nosso comentarista presidente. 48 minutos de jogo, faltando exatamente, torcedor, 4 minutos, e o Leão atacando. É bola, é lançamento de bola para o jogador Guilherme, corre atrás da bola, bola bate nele, vai para a linha lateral, lateral, bola em favor do time do Cerro Porteño. 1-0 do placar, placar de 1-0. Gol assinalado pelo jogador Diego Churin, do time detalhe do Cerro Porteño. O detalhe, pois não chamou, falou. Detalhe é que os caras cozinha um galo, literalmente, dá embaixada, toca a bola, coloca o meião, tô ajeitando na meião. Categoria. É, na categoria, e o árbitro fica por isso mesmo, meu camarada. Qual foi o público mesmo, Célio? Não. 42? Pronto. A bola chegando. Bora, tricolor! 49 minutos, agora faltando 3 minutos. O Fortaleza atacando, chegando Caio Alexandre, dominando, lançando a bola pra ponta, ganhota pro Tite, Tite parou, pensou, olhou pra quem soltar, larga a bola curtinha ali com o jogador que é o Caio Alexandre. O Caio Alexandre lá já lançou a bola com o Pikachu na grande área, cortou primeiro a zaga do time do Cerro Porteño. Volta entretanto a bola com o jogador Guilherme, cabeceando, lançando a bola pro Caio Alexandre, pro Pikachu, e aí pica, oh, nunca mais eu falei, caiu, né? Muito. Pica, pica, pica, nunca mais eu falei Pikachu, e aí, diga, Lano, caiu muito de futebol o Pikachu, viu, amigo? Não é nem de longe Pikachu quando saiu daqui, antes de ir lá pro Afeganistão. Atenção, 50 minutos de jogo, faltando 2 minutos para acabar o espetáculo aqui no Castelão. Jogo de vinda, né? Vinda, que diz, é, de ida e de vinda. É isso, é jogo de vinda, é? Primeiro jogo, segundo jogo, jogo de volta, é, jogo de vinda. É, porque tem o de ida, né? Pronto, então pronto. Bora, Leão, bora! Leão, a bola, atenção do setor de meia direita, é agora, é com o jogador, Eritinga, mas Tinga, que é isso? Parece que tá faltando um pouquinho de paciência, né, Océlio? Nem chutou a gol e nem deu o passo correto. É a famosa sintonia, né? Que não falta no nosso trabalho, né? Eu, você, Alano, Felipe, toda rapaziada. Né? Mas tá faltando sintonia no Fortaleza. Não sei o que aconteceu. Tanta preparação, tanto jogador sendo poupado e na hora dentro de casa. Segundo o Vila Marcos, grande Vila, empate dentro de casa é derrota, imagine derrota. 50 minutos e 51 minutos e 10 segundos para acabar o espetáculo. A bola dominada com o Tite faz a proteção de bola pelo time do Leão, vai ganhar o lateral. O jogador do Cerro Porteño vai lá e dá um toque na bola. E aí o goleirão, aí o jogador que é o Tite cobra e lança a bola com o Benevenuto com o Caio Alexandre. E agora, senhoras e senhores, momentos e finais de espetáculo, quem sabe pode ser agora. Chegando, batendo Luceiro no lançamento de bola, vai sobrar, fica dominada a bola com um jogador que é o Guilherme, limpou, clareou, jogou, a bola espirrou, ficou na área, o corte é feito pela zaga do time do Cerro Porteño, a bola vai sobrar, ficar no setor de ponta direita pro time tricolor, tentou por ali o jogador que era o Pikachu, pediu a falta, o árbitro disse que não, que a bola saiu e favorece o time do Cerro Porteño. 51 minutos e 40, vai acabar o espetáculo do Castelão, 1-0 pro time do Cerro Porteño, gol do Diego Churin no primeiro tempo, 50 minutos e 50, o árbitro consultando o cronômetro, 51 minutos e 53, 54, 55, 56, 57, 58, 52 minutos. O tempo regulamentar esgotado e o adicional também, quando o árbitro apita final de espetáculo. Fortaleza 0, 1 pro time do Cerro Porteño e tem vaia do mundo. O show continua, o baile continua no grupo Cidade de Comunicação. Vem aí Felipe Senna no mais alto pódio da informação para comandar o toque final. Fortaleza 0-1, Cerro Porteño. Os detalhes agora no seu comando, Felipe Senna. Deixa comigo, Anastácio de Castro. Parabéns pela bela narração, só não deu, foi pro futebol brasileiro. Fortaleza perde em casa 1-0 para o Cerro Porteño e agora tem que correr atrás do prejuízo na próxima quinta-feira em Assunção, no Paraguai. Mas quem sabe tudo do Leão é ele, repórter de primeira, Océlio Pereira. É, como diria o grande jornalista, companheiro nosso, radialista, jornalista, advogado, grande Denísio Pinheiro, Fortaleza está noutro patamar, tá certo? A Libertadores é uma outra situação. E tá aí, o Fortaleza sai derrotado, agora evidentemente que tem um jogo de volta. Alan Maia vai comentar daqui a pouquinho. Fortaleza vai ter um compromisso no domingo importante, que é contra o Ferroviário. E aí, vai colocar o time que é considerado principal ou vai colocar o time alternativo? Lá vai a história do time alternativo novamente. Tem um penta em jogo, mas eu falo o quê? É o tetra, penta, né? É a classificação da Libertadores, enfim. Isso é um assunto também que será discutido pela comissão técnica do Tricolor do Parque dos Campeonatos. O certo é que o Fortaleza, ainda no departamento médico do Tricolor, eu vou passar agora os jogadores que continuam entregues ao departamento médico. Moisés, pós-operatório de fratura no pé direito, para a transição. Pedro Rocha, pós-operatório da lesão ligamentar no joelho esquerdo, isso aí está descartado para o restante da temporada. Lucas Esteves, estiramento da coxa esquerda, não sei qual foi o grau, mas foi complicado, porque faz mais de um mês que esse rapaz está no departamento médico do Fortaleza, ninguém sabe quando é que vai voltar. Lucas Esteves, que é lateral, e o Dudu, edema, né, na coxa esquerda, também ninguém sabe quando voltará. Dudu, que é lateral. Fortaleza terá reapresentação amanhã, já para os seus jogadores, e evidentemente o técnico deve colocar, não acredito que ele vai colocar esse time aí, né? Vai colocar o time considerado titular, vai colocar um time alternativo, né, para tentar buscar o resultado do primeiro jogo contra o Ferroviário. E depois viajar já na próxima semana, a partir de segunda-feira, e vão fretado, vou descer no Paraguai para o jogo contra o Cerro, que vai acontecer na quinta-feira, mesma hora, e nós estaremos novamente nesse jogo, né, acreditando, claro, no Tricolor competição. Né, Alano Maia? Dadá, daqui a pouco o Alano vai comentar com os senhores. Então, Fortaleza libera a rapaziada hoje, pessoal, amanhã, retornando para os trabalhos que serão sequenciados pro primeiro jogo decisivo do Campeonato Cearense, Felipe Senna. Na sua visão, na sua opinião, o que é que você acha? Você que tem mais de 50 anos acompanhando o Fortaleza, acredita, Célio? Botou foi pouco, eu tenho 60, entendeu? Tenho 60. Gaiato, né? Você, né, filho? Né? Mas eu vou dizer uma coisa pra você. O futebol apresentado hoje pelo Fortaleza, eu não colocaria time pra poupar ninguém, não. Colocava o time titular. Se ganhar o jogo, depois tem 5 substituições, o certo é esse, fazer isso aí. E poupou tanto o Fortaleza, e hoje dentro de casa, com mais de 42 mil pessoas, não conseguiu sair o derrotado. Tá certo, Célio Pereira. Qualquer momento você chama, viu, Célio? A hora. Repórter de primeira é Célio Pereira, 21h04. Vou direto à opinião do Dacildo Mourão, analisando a arbitragem desta partida. Fortaleza 0, Cerro Porteio 1. Ok, Felipe Senna. Pois é, a arbitragem foi boa, a arbitragem. A arbitragem, o Fortaleza não tem o que reclamar. Nos lances importantes e decisivos aconteceram no primeiro tempo. No primeiro tempo tivemos o gol anulado do Cerro Porteño, bem anulado, que estava impedido. Tivemos um pênalti marcado para o Fortaleza, que realmente houve a penalidade. Portanto, foram os dois lances decisivos no jogo. Teve também a expulsão do jogador do Cerro Porteño, que pisou ali na canela. Só faltou quebrar a perna do zagueirão lá do Fortaleza, do Benevenuto. Portanto, foi uma arbitragem muito boa. Agora, tem só uma ressalva. No segundo tempo ele acrescentou somente 7 minutos, foi pouco. Era pelas paradas que tivemos na segunda etapa, é porque o tempo acrescido é só do segundo tempo. Primeiro tempo morreu. No segundo tempo nós teríamos aí que acrescentar em torno de 11 minutos, no mínimo 11, mas ele acrescentou só 7, porque foi muita parada. Mas é isso, mas foi uma boa arbitragem. O Fortaleza não tem o que reclamar da arbitragem, essa é a verdade, valeu? Grande abraço, um abraço, até a próxima, e quem quiser ver esses lances duvidosos, os lances importantes da arbitragem, lá no nosso canal do YouTube, Apito Regra FIFA, e um abraço lá pro nosso amigo Bartô, que é o secretário de esporte lá do Trairi. Tá falado Dacildo Mourão, 21h06, e o Náutico com um gol aos 53 minutos do Natan, fez o gol da vitória e o gol que classificou o Náutico na Copa do Brasil, 2-1 contra o Vila Nova, partida que estava caminhando para as penalidades, e o Natan aos 53 minutos explodiu os aflitos de felicidade. Nesse momento, jogadores chorando do gramado, tanto por parte do Vila Nova como também por parte do Náutico. Faz a festa a torcida Timbu. A outra partida em andamento, lá no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, o Botafogo vai vencendo o São Raimundo de Roraima por 1-0, gol do Robinho. Às 21h30, na Vila Belmiro, tem Cearense na parada pela Copa do Brasil. Santos e a equipe do Iguatu. Pela pré-Libertadores, começou o Huracan e Sport Cristal. A partida agora está com 7 minutos do primeiro tempo, 0-0. Começou também pela Sul-Americana, Emelec e Deportivo Cuenca, Tolima e LDU Quito. 21h07, vou direto à opinião de Alano Maia, analisando esta partida do Fortaleza. Perde 1-0, mas como falou o Marcelo Pereira, acredita ainda na classificação do tricolor. Vou direto ao Alano, 21h08. Alô, cidade. Alô, Alano. Alô, cidade. Abre o microfone, Alano Maia. Olha, meus amigos, eu poderia aqui enumerar pelo menos uns 3 ou 4 motivos pelos quais o Fortaleza não venceu a partida. Mas um motivo foi cantado por antecipação. Esse time do Cerro Porteño, aqui não tem, né? Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, quem mais? São Paulo, Corinthians. Pois lá no Paraguai tem o Olímpia e tem o Cerro Porteño. Se você hoje perguntar quem são os dois maiores clubes do Paraguai, vão dizer que são os dois. E o Fortaleza, se você perguntar quem são os maiores clubes do futebol brasileiro, o Fortaleza não vem na primeira relação dos 10, dos 8, sei lá. Então, o torcedor do Fortaleza tem que baixar a bola, Alguns precisam até se controlar um pouco mais, porque o torcedor pode, mas nós profissionais do comentário, da narração, da reportagem, nós não podemos vibrar ao ponto de vestir a camisa, de exagerar na comemoração. Foi dada muita corda em cima desse time do Fortaleza. Foi dito por aí que Fortaleza ia ser campeão da Libertadores, que o Fortaleza era o melhor time do futebol brasileiro, que o Vojvoda ia treinar a seleção brasileira, que o Galhardo ia ser convocado para essa última seleção. E as coisas não são bem assim. Quando o Fortaleza perdeu para o Ceará, disseram assim: rapaz, o Fortaleza vai estar um time B, um time reserva. E eu sempre sou daqueles que eu acho que você só pode economizar alguma coisa hoje se você tiver guardado alguma coisa de ontem. E se você não tiver o que comer amanhã, aí você tem que guardar. No futebol, é muito simples. Toda vida que me pergunto qual é o principal jogo do Fortaleza dessa semana, na próxima rodada, é o próximo. Por quê? Porque quem ganha é o Fortaleza. E quem perde é o mesmo Fortaleza. Não interessa, o cara não vai dizer assim: Fortaleza hoje perdeu pro time do Cerro Porteño. Ninguém vai dizer assim: o time reserva do Fortaleza perdeu ou o time reserva ganhou, não. Fortaleza usou como justificativa dos últimos jogos: não jogamos bem, perdemos porque já botamos o time B. Aqueles mais afoitos: não, Fortaleza não quer saber de campeonato cearense nem de Copa do Nordeste, não, quer saber de Libertadores. E essas cordas, muitas vezes, elas engabelam os tolos. Não tem aquela história do cara que dizia que tinha uma bola de cristal, aí botava um interruptor aqui no pé, debaixo da mesa, aí quando ele pegava, fazia assim com as mãos, assim, jogava as mãos em cima da bola, bum! Aí pisava no interruptor, a bola acendia, e o idiota que estava do outro lado pagando seu dinheiro para um queixudo total, dizia: aí o cara tem o poder de acender a bola de cristal, deixa que tinha um interruptor aqui no pé, debaixo da mesa. Então, tem gente que acredita em tudo. Fortaleza esbarrou na experiência, na competência do Cerro Porteño. Fortaleza tentou hoje botar a força máxima. Embora eu tenha dito aqui, e não vou aqui crucificar nem o Tite, nem o Benevenuto, não, porque eles deram o gás. Fortaleza hoje jogou tudo que tinha direito. Ai, mas perdeu. Eu vi ali no, na contabilidade das finalizações, o Fortaleza finalizou, parece que 18 vezes, e o Cerro Porteño parece que finalizou 8. O problema é que das 18 que o Fortaleza finalizou, ele, umas 5 ou 6, ele não botou no rumo do gol, e as outras, esse Jean Fernandes pegou muito. Então não me venham aqui dizer que o Fortaleza não jogou nada, porque não é verdade. Fortaleza tentou jogar o que sabe, criou 6, 7 oportunidades, mas o goleiro Jean Fernandes, esse Jean aqui é um Jean brasileiro, jogou por aqui, é um goleirozinho experiente, que é uma beleza. E Fortaleza perdeu para um time, meu amigo, que tem, por exemplo, o Pires da Mota, que foi titular do Flamengo, como reserva. Fortaleza tem no seu banco o Bobadilha. São jogadores a nível de seleções. Então, não venham aqui querer desqualificar o time do Fortaleza porque ele perdeu para o Cerro Porteño, não. Perdeu para um time copeiro, para um time que sabe se comportar. Esse mesmo Cerro Porteño já desclassificou o Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Vasco, Fluminense, dessas copas iguaizinhas a essas aí, aqui no Brasil. Estádio cheio, me lembro desse São Paulo, perdeu pro Cerro Porteño dentro do Morumbi, com 56 mil pessoas. Aí todo mundo se admira, todo mundo. Eu não tô aqui querendo nem botar pirulito na boca do torcedor, que não faz parte do meu feitio, e nem secar ninguém. Enquanto nós estamos analisando o jogo jogado, um jogo em que o Fortaleza tentou, nos primeiros 10 minutos, fazer aquela pressão no Cerro Porteño. Só que o Cerro Porteño é um time grande, rapaz. Não vai se intimidar com pressãozinha básica, não. Ficou evidenciado que ainda falta coisa para o Fortaleza estar no ponto. E eu vou dizer, na Série A, é desse top aí para frente. Não adianta ficar aqui dizendo, não, mas é porque era o Cerro Porteño. Sim, meu amigo. E você acha que o Fortaleza vai pegar gente pior? Time mais fraco só? Dos 20 da Série A, tem pelo menos aí uns 12 que são tops, que estão afiados. Então, Fortaleza, ele tentou. Fernando Miguel não comprometeu a atuação. O Tinga não está jogando a mesma bola. O Benevenuto e o Tite, eu nem falo nada, porque houve a falha, o cochilo no gol do time do Cerro, porque a bola foi cruzada para o Churim no meio dos dois, entre os dois, nenhum dos dois subiu. Um estava à frente demais e o outro atrás. E o Churim sozinho botou de cabeça para dentro. E antes disso, Fortaleza teve a oportunidade de abrir o marcador e, na infelicidade, olha, até um dia desse, até hoje, o Galhardo era o melhor atacante do futebol cearense junto com esse Pulga do Ferroviário. É o que a turma diz. Ferroviário com o Pulga, Fortaleza com o Galhardo e o Ceará com o Eric. Aí hoje o Galhardo perdeu o pênalti e não fez uma boa atuação. Amanhã vocês vão ver como vão tirar a roupa do Galhardo. Mas aí é injusto, porque todos nós temos um dia em que as coisas não dão certo. Todos nós temos um dia em que nós não estamos bem, não produzimos da mesma forma. Então, eu sou contra você ficar ridicularizando, mas as verdades têm que ser ditas, né? O Pacheco não estreou ainda pelo Fortaleza, com todo respeito ao profissional. É um jogador que pelo Ceará rendeu muito, é tanto que quando saiu deixou uma ciumeira danada lá, mas que no Fortaleza não está jogando nem a metade do que ele jogou no Ceará. Então, é tanto que foi substituído no intervalo. Aí você vem para o meio campo, Caio Alexandre, um guerreiro, jogador voluntarioso e tal, e o Hércules hoje não fez uma grande atuação, foi substituído. Caleb, sabe, médio. Eu penso assim, se a gente for medir e pesar, o time do Cerro Porteño é mais time do que o Fortaleza, sabe lidar com essas situações, tipo Libertadores. Aí você diz, Alan, então quer dizer que você está dando Fortaleza como perdido? Olha, vai ser uma surpresa grande para mim se o Fortaleza trouxer essa classificação. Aliás, para mim não, para o mundo inteiro. Porque não é só você não perder, é você ganhar. Não sei, o Felipe pode até dizer daqui a pouquinho, se Fortaleza ganhar lá de 1-0, aí vai para os pênaltis, como é que é? Deve ir para os pênaltis. Mas se não ganhou de 1-0 aqui, como é que pode ganhar lá? Pode, mas é difícil. Não é fácil não, porque se fosse fácil, não era Libertadores da América. Então, faltou o quê? Faltou mais qualidade. Fortaleza ainda precisa melhorar no setor de defesa. Fortaleza deixa o Tite em campo, porque ele não tem outro zagueiro melhor. E eu acho até que tem o Brits. Mas eu não sei qual é a condição do Brits nesse pós-contusão. Segundo tempo, Fortaleza passou o segundo tempo, 15 minutos, o Daniel Rivas foi expulso pelo time do Cerro Porteño. Disse, pronto, aí está o mote para o Fortaleza buscar pelo menos um empate. Então Fortaleza teve, se você botar que o jogo foi até 52, tirando 15, Fortaleza teve 37, né? Não, 52 menos 15, 30, Ave Maria, é 5 para 12, 7, é 37 minutos para o Fortaleza empatar e não empatou. E você observando bem, Fortaleza não deu aquele sufoco no time do Cerro Porteño, não. E o Cerro Porteño, além de ter segurado o marcador, também proporcionou oportunidades de gol nos contra-ataques. E o que ele mais sabe fazer, catimbou, ganhou tempo, irritou, estressou o Fortaleza ao ponto do técnico Vojvoda ter que tirar o Galhardo de campo. Botou o Pikachu, porque o Galhardo estava entrando, sabe, na briga dos caras, estava entrando no jogo e acabar sendo expulso, que já tinha um amarelo. Aí ele botou o Pikachu, mas o Pikachu hoje, com todo respeito ao profissional, até porque ele tem crédito, ele lascou a bola de facão, amigo. Ele hoje, ele teve passe que ele hoje tropeçou na bola. sabe? Ele teve bolas aqui que ele lançou que não parecia ser um jogador lúcido, sabe? Eu pedi tanto a entrada do Guilherme, mas o Guilherme também está naquela fase ruim, sabe? O 37, Júnior Santos, esse aí já veio contra a nossa vontade. Aliás, quem somos nós para poder termos vontade? Vai até 9:30, é, Felipe? Então, vontade minha não, porque para mim tanto faz contratar o Zé, o Chico, o João, o Pedro, o Manel. Todos têm que mostrar futebol. Aqui, eu tenho uma simpatia por alguns jogadores que não estão jogando. Se você levar em consideração, o Pikachu voltou mal. O Tinga está longe de ser o Tinga guerreiro, valente, que a torcida está acostumada a ver. O Lucero entrou no posto do atleta Galhardo, ou melhor, no Hércules, e não mudou nada, sabe? Quase não pegou na bola. O Crispim, que entrou no lugar do Pacheco, até tentou, mas muito pouco, tá faltando aquele clima, aquele brilho. E aí, quando acerta, a gente bota para cima das nuvens, como foi com aquele 4-1 diante do time lá do Uruguai. E agora nós estamos aqui contestando o resultado. Mas a atuação do Fortaleza não caiu nessa esparrela. Quer dizer, foi um time bizonho, foi um time fraco, não foi. Fortaleza criou muitas oportunidades de gol. Só esse Jean eu contabilizei aqui. Ele tirou 7 bolas de dentro do gol, que iam pro gol. Ah, inclusive um pênalti. Ah, mas aí é incompetência dos atacantes, concordo. É incompetência dos atacantes. Mas é aquela história. Você tem que mostrar talento, você tem que mostrar competência. Você não pode ficar só chutando em cima do goleiro. Então, faltou ao Fortaleza competência nas finalizações, faltou a experiência para competições desse tipo, que ele ainda não tem. É o segundo ano, é a segunda vez em que o Fortaleza participa de uma competição desse naipe. E acabar com essa história de poupar. Olha, eu vou dizer para os senhores, Fortaleza está disputando um pentacampeonato do Campeonato Cearense. Ele tem tudo para ir para a final. Ser campeão é outro que procura. Mas, dependendo do que repercutir dentro do time, ele vai para 2 jogos com esse Ferroviário. Esse Ferroviário é o time mais imprevisível que eu conheço. Quando você jura que ele chegou no céu, ele escorrega e volta de novo, né? Para a porta do purgatório. Mas ele está bem ajustadinho. Então, quem estava pensando que seria bom Fortaleza jogar com o Ferroviário, Ceará com o Iguatu, para dar Ceará e Fortaleza, cuidado, porque essas previsões, elas não são assim, da noite para o dia, só piscar o olho, não, sabe? Então, se eu fosse o Fortaleza, eu não botava o time reserva contra o Ferroviário, não, apesar de serem 2 jogos, eu botava um mescladão e dizia, vamos retomar o caminho das vitórias, vamos primeiro retomar, ter humildade, deixar de ganhar jogo fora de campo com bafo, com conversa fiada, até porque isso não parte do comando do Fortaleza. Isso parte de meia dúzia de pessoas. E aí eu tenho que fechar o comentário fazendo um alerta ao presidente Marcelo Paes. Marcelo, muito cuidado. Você está cheio de cobras e lagartos ao seu redor. Tem gente, por exemplo, o torcedor do Fortaleza que ama o clube, ele lamenta uma derrota dessas. Ele pode até criticar a atuação de algum jogador, lamentar a atuação do time, mas ele não quer o mal do time, ele quer o bem. Ele quer que o time melhore. Mas tem gente que por dentro vibra com a derrota do Fortaleza. Tem gente que por dentro cruza os dedos, faz figa, sabe para quê? Para tomar o lugar do Marcelo Paes e dos seus diretores. Sabe por quê? Porque estão doidos por uma boquinha, para ganhar um emprego, arranjar um salário, sair do miserê. E não é assim. Você não faz futebol desejando mal a ninguém. Você não faz futebol secando, torcendo para o mal. Tá entendendo? E o torcedor sabe, o torcedor é inteligente. Não me venham com esse papo amarelado de que o Fortaleza não jogou. Ele jogou. Agora, O que ele tem para jogar é diferente do que o Cerro Porteño tem ou teve hoje. Tomara que no jogo de volta o Fortaleza adquira um outro perfil. Tem capacidade? Tem. Porque ele já fez isso com outros grandes clubes do futebol brasileiro. Ele já pregou peças fantásticas e o seu torcedor ficou orgulhoso, mas hoje não deu. Então foi um resultado justo, o Cerro Porteño teve seu mérito, Fortaleza também tentou, mas esbarrou na competência de um time melhor preparado, na minha humilde avaliação. Torço para que dias melhores venham. Virar a página, ter humildade contra o Ferroviário, são duas partidas, não contar com um ovo que a galinha não pôs, porque na verdade não existe. Fortaleza não é peru e o adversário também não. É peixe, é tubarão. Tá aqui o meu amigo Benê Lima me dando aqui um respaldo gigante quando diz: gostei do comentário, comentário rico, em repleto de ótimas nuances. Obrigado, Benê. Fico orgulhoso porque você tem conteúdo. Daniel Silva também elogiando o nosso comentário. Obrigado a todos. Eu acho que é mais ou menos por aí. Sabe, fico feliz porque é uma referência de quem conhece futebol. E aqui, Gerlúcio, da Jurema, e o Daniel Silva também, já falei. Obrigado a todos. Aqui eu encerro as palavras com relação ao jogo, dizendo que não foi uma noite feliz, embora o jogo tenha sido, para mim, um jogo nota 8. Não foi um jogo ruim de lascar a bola, porque o time do Cerro Porteño fez o seu papel, cumpriu a missão dada pelo seu treinador. E o Fortaleza não cumpriu a dele. E agora vai ter que cumprir uma missão mais difícil, mais árdua, porém não impossível. Felipe, é com você. Obrigado aí a todos pela audiência, Pedro Breno, e a todo o Escrete de Ouro do Rádio. Tá aí os comentários finais de Alano Maia. Quando ele fala, a cidade para. É o presidente da gloriosa invicta, a PCDEC. 21:26, reta final de mais uma sensacional jornada esportiva do Escrete de Ouro do Rádio. Antes de finalizar, deixa o meu Instagram no ar, segue lá a gente no Instagram, arroba Felipe Radialista. Alan, tô bem pertinho dos 1000 perseguidores, né? É os 1000 20:20. Vixe, isso não é bom. 21:26, reta final em mais uma sensacional jornada esportiva do Escrete de Ouro do Rádio. Você acompanhou com a narração de Anastácio de Castro, comentários de Alano Maia, reportagem de Océlio Pereira, da Cildo Mourão na sala de vídeo, e eu também nessa no plantão esportivo. Fortaleza 0, Cerro Porteño 1. Daqui a pouquinho tem cearense em campo pela Copa do Brasil. Daqui 3 minutos, o time do Iguatu, primeiro jogo fora do nosso estado, enfrenta o Santos na Vila Belmiro, e vamos torcer pelo time cearense. 21:27, jogos de hoje pela Copa do Brasil, os aflitos, e foi com aflição e tudo. Náutico 2, Vila Nova de Goiás 1. O gol da vitória veio através do Natan aos 53 minutos do segundo tempo. Lá no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, a bola está rolando. Segundo tempo para Botafogo de Ribeirão 1, gol do Robinho. São Raimundo de Roraima 0. Pela Série B do Campeonato Cearense, segundo tempo, Crateús e Horizonte vão empatando em 0-0. Jogo do Vasco da Gama está no finalzinho de jogo lá em São Januário. Segundo tempo, Vasco da Gama 1, gol do Gabriel Peck, Bangu 0. São esses jogos em andamento nesta quinta-feira, dia 9 de março de 2023. Agradecendo a todos a esta honrosa audiência, fazendo o convite para amanhã, a partir de 11:00 da manhã, aqui na Jovem Pan News 92,9 FM, tem o Bate-Bola na Pan com Gomes Farias e todo o Escrete de Ouro do Rádio, inclusive o Perreps. Fazer um convite na Moreninha, Cidade AM 860, a partir de 00:00, tem o Noturno Cidade, o meu amigo Moreira Brito, e a participação também do Pedro Breno. Falando em Pedro Breno, agradecendo a técnica de Pedro Breno na Jovem Pan News 92,9 FM, Cláudio Regis na Cidade AM 860 e o Adailton Vieira na técnica de externa. Somos o Escrete de Ouro do Rádio, comando e liderança do locutor espetáculo Gomes Farias, abraçando meu amigo Chiquinho Portela. Grande abraço, Chiquinho Portela, tá aqui na escuta, ele que mora lá no Pio 12. Um abraço, uma boa noite, fiquem todos com Deus. Futebol 2023 é na Jovem Pan News Fortaleza. Futebol 2023 é na Cidade AM 860. Oferecimento Normatel. Tudo para fazer a sua obra acontecer. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 9 de março de 2023. E vamos ao destaque do dia. Agricultores brasileiros devem colher a maior safra da história. Previsão da Conab é de quase 310 milhões de toneladas de grãos. Márcia Fernandes. Quase metade da colheita será resultado da produção de soja, que deve alcançar 151 milhões de toneladas, 20% a mais que na safra anterior. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. País cria mais de 83 mil vagas de emprego com carteira assinada em janeiro. Luana Karen. O destaque ficou com o setor de serviços, que teve um saldo de mais de 40 mil vagas. Acabar com a disparidade de salários entre mulheres e homens. Objetivo do projeto de lei enviado pelo governo ao Congresso. Vamos saber mais detalhes sobre a proposta em uma entrevista ao vivo com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Márcia Dias e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. A diferença salarial entre mulheres e homens vem crescendo no país. Segundo o IBGE, uma brasileira